Navio Pirata número 51, que péssimo. Espero que vocês não tenham levado um susto. Eu sou o Pedro Falcão, estamos aqui em mais um Navio Pirata. E à minha frente eu tenho o Raoni Marx, que deu essa berradinha. Eu não sabia que você tinha isso dentro de você, foi cara. Foi o cachorro. Foi o cachorro. O saco dele. E aí ele falou isso. É assim que ele late. Entendi. O latido de terror. O latido do terror. E falando em terror, hoje nós estamos num episódio especialíssimo. Sobre terror, jogos de terror e coisas assombrosas em geral. E por isso nós chamamos o maior especialista disso no Brasil. O Zé do Caixão. Não é o Zé do Caixão, é logo abaixo do Zé do Caixão. Realmente do caceta. Esse episódio será do caceta. Nós temos aqui o Maxon Lima. Como você está, Maxon Lima? Estou bem, muito bem. Muito obrigado pelo convite. Pô, muito feliz de estar aqui, claro, representando os matadouros, os açougues, os Rogérios Skylabs desse Brasil. Pois é, cara, hoje o navio pirata está tenebroso, está um navio fantasma, pirata, até na, a gente até no tópico de perguntas até usou um pirata, fantasma. Macabro. Sabe, é engraçado que as pessoas ficam mó impressionadas. Nossa, vocês acham umas imagens mó legais, como vocês acham? Eu botei pirata, terror. Foi a primeira coisa que apareceu, tá ligado? Tipo, literalmente a primeira coisa que apareceu. Mas, pois é, vamos falar de terror, hoje vamos pular o Churume Watch, porque eu acho que a realidade lá fora, se você abrir a sua janela, nem que seja a janela do seu browser, sabe? Qualquer janela, se você abrir, você vai notar que o país está meio caótico, e eu acho que não precisa, a gente não precisa acrescentar nada. Tá tão ruim aí, que se a gente falar, vai vamos ficar com terror de mentirinha. Mentirinha, né? É mais legal, porque é mais da hora de se falar. Mas muito bem, foi muito legal que a gente recebeu também um monte de perguntas. Parece que a galera tava realmente... Em abstinência. Em abstinência de coisas de terror, sim. Eu acho que assim, né? Eu acho que eles estavam em abstinência de fazer perguntas também. Também. Mas, cara, vamos começar pelo começo. Maxon, me conta como você começou a entrar nessa coisa de terror, assim. Quando você sentiu medo com alguma coisa ficcional pela primeira vez? Putz, são duas perguntas bem complicadas. Como eu entrei na coisa do terror e como eu senti medo. É engraçado porque quando eu era criança, eu, sei lá, eu gostaria muito de pensar e tentar fazer uma regressão e lembrar qual foi o momento que eu comecei a ter essas lembranças, assim. Dizem que é aquela hora que você se caga nas calças no colégio ou alguma coisa, mas eu não lembro se foi isso que aconteceu mais. Um momento traumático, né, então, da sua infância. Exatamente. Mas, ver seus pais transando, sabe? Esse tipo de coisa. Assim. Eu ouvi imaginar o que. Eles estão se matando? Né? Estão gritando. Pois é. Talvez. Mas cara, eu teria que fazer hipnose. Ou então contar a hipnose que eu fiz. Pior mas... que, cara, quando eu nunca vi os meus pais transando, mas eu ouvi uma vez quando eu cheguei em casa, tá ligado? E foi engraçado porque a reação de todo mundo é isso que você falou: meu Deus, minha vida acabou e tudo mais. Não. A minha foi sentar no chão e chorar de rir. Eu achei muito engraçado, tá ligado? E aí o meu pai sai, tipo, todo assustado no quarto, suado. Ele, ah, você tá bem? Meio disfarçando, assim, tá ligado? E eu, tipo, não, pai, tá ótimo. Tô assistindo um filme. Ah, muito engraçado. Engraçadão. Essa foi minha reação, tá ligado? Minha primeira reação ao sexo dos meus pais foi, tipo, chorar de rir, assim. Eu achei ótimo que a gente levou, tipo, 30 segundos pra sair completamente do tema. Eu acho que eu não vou contribuir muito com o que eu tenho pra falar. Mas eu acho que quando eu era criança, eu era uma criança meio afeminada, meio cabeluda, e meu pai queria me tornar mais um moleque, me colocou frente a Fred Krueger e Jason e coisas do tipo. Eu acho, assim. Talvez eu tenha que confrontar meu pai um dia e perguntar se foi isso. Né? Eu acho que eu nunca tinha falado isso antes em voz alta, mas... Mas o seu pai, ele é do terror, assim? Não, na verdade, é engraçado fazer essa pergunta, mas ele... Eu diria que meu pai é um terror. Deixa isso quieto. Entendi. Mas o meu tio, que é o cara do terror, ele que me apresentou essas coisas, inicialmente com filmes e com música também. É, associar uma coisa a outra, assim. Puta, que legal, cara. Porque é difícil... Sei lá, como você disse, assim, os expoentes do terror são justamente nos filmes e na música, só que na música ninguém fala muito. É, exatamente. Mas, nossa, existe todo... Porra, tem como associar, eles vendiam os vinis, os discos, e quando eu me refiro a terror, eu quero dizer mais é, a coisa fantástica de antes. As coisas clássicas que hoje em dia é quem considera terror. Você coloca um moleque de 10 anos pra assistir Frankenstein, imagine a reação, que bizarro seria. Não, total. Mas é, então eu diria mais o fantástico dessas coisas clássicas, especialmente dos anos 20 e 30, os monstros da Universal. Eu comecei por aí e aí... a memória bem vívida que eu tenho é daquela fita de Mega Drive que... Porque eu lembro que eu ia atrás, né? Teve o jogo da Hora do Pesadelo no Super do Nintendinho, teve também o Halloween no Atari. Sim, eram coisas que o meu eu de 6 anos olhava e... Que diabos, né? É porque é difícil você enxergar o terror só naquilo. Tipo, pelo menos esse terror de fazer você se borrar completamente, eu acho, assim. Ou você já sentia isso vendo esses jogos? Cara, assim? Eu não tenho uma memória vívida de que eu sentia medo, mas eu sentia um fascínio, por mais bizarro que possa parecer. Mas era uma coisa mais sedutora do que necessariamente um medo. Não é tanto, tipo... Eu não vou dormir essa noite, é só um... Que isso? Esse é o rolê da hora. Eu acho que eu quero ver. Era meio proibido, né? Ver aquela coisa do tipo, nossa, é a morte. Será que isso? E também, é meio uma vibe do desafio. E também eu lembro claramente que a parte de terror nas locadoras ficava bem ao lado da cortininha da safadeza. Assim, né? Tinha aquela coisa de você estar segurando a fita com aquela... pessoa morta e do lado a bunda bem na sua cara. Será que eu entro? Mas isso é impressionante, né? Porque sexo, terror e sexo sempre foram muito associados. E isso aí é muito Mojica, cara, essa frase. Sempre vender uma mulher pela a figura da mulher nua e aquela coisa de associar mulheres andando, aranhas andando em mulheres e mulheres andando uma em cima das outras. Essas coisas são bem associáveis mesmo. Mas, assim, remetendo ao videogame, necessariamente, depois de ter passado por esse trauma de pô, por que que eu não tô jogando com o Jason num jogo do Jason? Por que eu não tô jogando com o Fred ou coisas do tipo? Ou então eu que gostava de ver a molecada sendo trucidada, ou sei lá. Mas aí apareceu aquele Splatterhouse. Eu nunca vou esquecer o primeiro contato com o Splatterhouse no Mega Drive. Sim, acho que isso foi um grande divisor de águas na minha vida, tanto quanto o cinema aí no começo. Mas eu lembro claramente dessa... E de como deve ter sido estranho pros meus pais terem me dado essa fita no aniversário e eu ter ficado com ela, assim... O tempo inteiro, ir pro colégio com ela, e era uma capa horrível, era um cara com uma máscara de caveira e vários monstros, ele com um cano. Essa é uma das memórias mais vívidas que eu tenho. Agora, de medo, eu lembro, assim, perfeitamente, cara. Eu tinha muito mais medo de Linha Direta do que de qualquer outro filme de terror na época, mas muito mais. Linha Direta. Então, quando eu me deparei com A Bruxa de Blair no cinema, foi uma experiência que me marcou, e aquele gênero em específico, ficou em mim, tanto que hoje eu vou muito atrás. Essa coisa de documentário, assim, de ser quase real. Ou... Exatamente, e como essa coisa foi vendida na época, porque foi uma coisa que, assim, o meu eu de 11 anos nunca tinha visto aquilo, jamais. Assim, e assim, eu vi as pessoas surpresas com aquilo também. Então, era uma coisa de marketing também, como a coisa era vendida, como a gente recebia aquilo e como a gente ia ao cinema encarar aquilo de frente, porque tem aquelas fases dos monstros, os monstros do pântano, os monstros mais menos humanoides, diria, aí depois aquela coisa radioativa, pós-guerra, e depois pós a Noite dos Mortos-Vivos, o medo do homem, né? A figura do homem central do terror, e aí foi deixado de lado os castelos e aquela coisa distante da figura do vampiro e tal, e aí ficou essa coisa do massacre da Serra Elétrica, o cara, a pessoa louca que vai te fazer mal. É, só um cara mal. Muito doido fazendo coisas realmente ruins. Exatamente. Né? Tipo, uma figura mística muito longe. E quem que não assiste A Bruxa de Blair a primeira vez e fica esperando uma bruxa monstruosa que nunca aparece, né, de e fato. E é esse terror que funciona até hoje de forma fantástica. Então, claro, você vai procurando hoje por meios muito mais fáceis, você chega na origem desse gênero que o Bruxa de Blair, ele só vendeu isso da maneira mais convincente. Mas eu respondendo a sua pergunta, eu acho que foi isso, cara. A Bruxa de Blair foi a primeira vez que eu senti medo de verdade com algo ficcional. Assim, e não com esse medo da vida real do bandido que vai matar minha mãe, matar meu cachorro, entendeu? Sim. Então... Mas ele é engraçado porque ele é tipo quando as pessoas ficam paranoicas com vírus, porque é um negócio que, tipo, você morre de medo de uma coisa que você não vê. É muito curioso. Tipo, você não viu, você não sabe o que aconteceu. Pra mim, o vírus do terror é o Fred Krueger, cara. Porque como que você vai fugir de um cara que te pega um sonho? Quando você não tem o menor controle. E você nunca sabe quando você tá sonhando também. Nunca sabe se... Né? Isso é assustador mesmo. Assim, essencialmente, o Fred Krueger pra mim é um dos conceitos mais assustadores que eu, que eu já vi, assim. É. Mas aí a coisa virou galhofa como... É. Mas é foda que a Bruxa de Blair, ela funciona meio como um stand-up, que, tipo, é, como tem um público rindo das piadas do cara, você fica muito mais propenso a rir. E lá, como você não vê ninguém, não tem nenhum bicho, não tem nada, é só um monte de gente entrando em pânico. E, tipo, se cagando, você fala, né? Tipo, caralho, velho, é real, tá ligado? É. Tipo, medo por indução, né? É. Exatamente. Você fica com medo, não porque você viu alguma coisa terrível, mas porque tá todo mundo ali com medo. É aquele medo do Lovecraft lá. Eles estão lá e eles estão cagando de medo. É o medo mais essencial, o mais primitivo, o medo do desconhecido, que é o que o Lovecraft vendia. Ele não assusta você, ele te dá a ideia, ele fala que você devia estar com medo. Sim. Puta que pariu. O Massacre da Serra Elétrica, ele é um dos pioneiros dessa onda de slashers, né? E ele é um dos que menos mostra. Sim. Ele não tem, assim, muito sangue. É claro que mostra ele enfiando a menina no gancho e tal, mas isso não tem propriamente dito. Ele não mostra, tipo, não tem... Ele só pega a mina como se ele pendurasse tipo, uma mochila, assim. Ali, né? Ele só pega a mina e coloca. Não tem, tipo, um plano de detalhe só do negócio entrando em um monte de sangue. Ele só, tipo, põe a menina lá. É. Funciona. Você fala, tipo, uou! O implícito funciona. Pra você ver como a nossa imaginação é muito pior do que qualquer coisa que pudesse ser colocada na tela. Exatamente. Sempre assim. É verdade. Não, tanto que essa coisa de... da imaginação ser pior, que é por isso que tem o medo do escuro, e é por isso que tem... Uhum. Tipo, eu, por exemplo, tenho um medo muito específico, não é nem um medo em si, mas é... Eu tenho... Quando eu olho pra águas profundas, e eu olho, tipo, pra aquela imensidão azul, tipo, no fundo, assim, você não consegue ver nada, e, tipo, você imagina que tem quilômetros disso pra baixo, e meu... E não se tem conhecimento de nada do que tem lá embaixo, sabe? Tipo, isso pra mim é, tipo... assustador. Até mais do que, tipo, se eu olhar pro espaço e também não enxergar nada, sabe? Não, pra mim, o fundo do mar é uma coisa assustadora. Tanto que uma das coisas que eu mais tenho medo é aquela cena do náufrago que aparece a baleia do lado da jangada, assim. Aquilo sim, é muito medonho. Que eu faço, sim, né? Meu, sabe um momento que foi muito... emocionante, assim, no sentido de, tipo, eu estava passando por várias emoções ao mesmo tempo pra mim. Quando eu tava jogando Far Cry 3 e porra, era muito bonito, né? Tipo, porra, pra época e tudo mais. E aí eu lembro que eu sentei aqui onde a gente pra tá época. Gravando. É, não, é porque hoje já tá... No máximo, assim. Mas é porque tá muito raro. Parece que era muito bonito. Ainda é, eu acho. O Far Cry 3, eu acho que ele ainda é um jogo muito bonito. E eu lembro que eu tava jogando aqui, que tem onde a gente tá gravando agora, que tem uma televisão grande, e eu tava bem perto da televisão bastante pra ocupar, tipo, todo o meu campo de visão, assim, sabe? E aí eu tava andando de barco pelas ilhas, e aí uma hora eu olhei e falei, nossa, o que é esse lugar aqui? Aí eu cheguei e olhei e eu vi que tinha um buraco gigante no mar. É, tipo, tem um dos lugares assim que tem um buraco gigantesco. E aí eu, tipo, nossa, não, pô, eu vou explorar isso daqui, vou ver o que tem embaixo, porque certamente, tipo, eu fui com aquela mentalidade de, tipo, completando um videogame, vou lá ver se tem um baúzinho lá embaixo, sabe? É, colecionável, sabe? Uhum. E assim que eu entrei na água, eu pulei assim na água, eu tive um cagaço, tá ligado? Tipo, desse medo, porque eu olhava pra baixo e eu não via nada. Eu tipo, nossa, mas eu tô num videogame. Tipo, não, foda-se, vamos, vai. Aí eu comecei a nadar, eu comecei a faltar ar e eu comecei a ficar tipo arrepiado, eu comecei a suar, tá ligado? Eu falei, nossa, que experiência é essa, maluco? A Heloísa achou hoje um vídeo da a piscina mais funda do mundo. Que eles fizeram tipo um, como se fosse um túnel de pé. Y40, tem 40 metros. E daí ela colocou o vídeo e eu tava assistindo e eu comecei a ficar muito sem ar. E a Heloísa é minha namorada, ela tem asma. Ela falou, eu usei a bombinha 3 vezes enquanto assisti esse vídeo. E é um vídeo, tipo, 2 minutos no máximo. Porque é um cara descendo, ele mergulha na... Ele mergulha, tipo, ele esvazia o pulmão e ele vai só esperando ele afundar, entendeu? É. Só que o negócio é de 30 metros. Então, uma que ele demora muito e outra que ele tá, tipo, ele tá só... Não meu respirando, Deus. Ele não tá com um tubo nem nada. Começa a te dar um desespero muito grande, tipo, tudo bem que ele chegou até ali, mas ele não vai conseguir voltar, tá ligado? Você fica, você entra em pânico olhando o negócio, porque você tá muito, tipo, e perde muito ar, é absurdo. Isso responde a clássica pergunta, né? Morrer queimado ou afogado, eu acho. Nossa, foda-se. Foi interessante porque, apesar de eu já ter jogado outros jogos de terror, foi naquele momento que eu falei, nossa... Esse jogo pode me impactar. É tipo, pô, sei lá, eu já tinha jogado várias histórias, uns Final Fantasy e tudo mais, que eu chorei, que eu fiquei emocionado com a história. Mas dessa vez eu falei, isso daqui me impactou de um jeito, tipo, que podia ser traumático se eu não entendi. Sabe, respirasse e tudo mais, assim. E eu fiquei meio chocado com isso. Tipo, eu falei, nossa, cara, se algum dia realmente botarem um jogo que, tipo, te vai botar nesse. nesse medo e nessa imersão intensa, nossa, vai ser difícil. É, dizem que a experiência do Oculus Rift, não sei se é o Oculus Rift ou o Morpheus, que você entra na jaula anti-tubarão e te jogam lá. Dizem que é o troço mais físico que existe. Dizem que é uma das tech demos do... Acho que é do Morpheus, cara. Que te colocam numa jaula anti-tubarão e te jogam que no bar. Foda. É. Imagine. Meu, tem um que foi feito pela 8E7, que é um pessoal aqui do Brasil, de Oculus Rift, que você tá num barco no meio do nada. Eu acho que até fiz uma matéria sobre isso na Red Bull. Você tá num barco no meio do nada e de repente começa... Tadam. Nossa, aliás, aí você começa a olhar em volta e... Tcharam, e vai aumentando, tá ligado? Aí nisso você ouve... Aí você olha pra trás, assim. Aí você só vê, tipo, uns vultos embaixo, assim. E aí vai aumentando a quantidade de tubarões. Aí vai passando umas barbatanas e tal. Que e foda. Aí, de repente, começa a vir um barco de longe. Aí você... Caralho, o barco! E eu automaticamente comecei, tipo, meio que a cenar, tipo... Caralho, sabe? E aí... Quase quando o barco tá chegando, pula um tubarão bem na sua cara. Nossa, mano, caralho. Tubarão é um conceito extremamente assustador. O que você faria contra um desses? Exato. Que... Não tem o que você fazer, sabe? O dente do cara é tipo o tamanho da sua mão, sabe? Tem um jogo muito interessante. Dentro desse conceito de jogos... Tem feito sucesso ultimamente esse lance do multiplayer assimétrico. Uhum. E aí que o Evolve tá fazendo sucesso. Anunciaram... O tubarão. Você viu esse? Vi. Você já jogou? Não. É legal, chama Depth. É louco. Porque são dois grupos, né? Um grupo de mergulhadores que desce no barquinho e vai pegar os tesouros no navio naufragado e um grupo de tubarões. E assim, jogar são coisas extremamente distintas. Jogar como tubarão, você quer pegar o cara. Tanto que eles colocam, quando você morde o mergulhador, você chacoalha o mouse e ele trucida o mergulhador. Só que se você tá de mergulhador, bicho, tem que trabalhar em equipe e, cara, é muito... Vira um jogo de terror, basicamente. Que da hora. É um puta conceito. Tanto que o jogo do Sexta-feira 13 que anunciaram... Uh-huh. Quando anunciaram, eu falei... Ah, qual é, sabe? Mas aí o conceito é muito interessante, que é justamente esse. Um grupo de pessoas joga com os adolescentes babacas... E o Jason. Então, que foda. Que louco. Aliás, eu acho interessante esse lance de multiplayer assimétrico. Porque dá essa oportunidade justamente de, tipo, não, você não vai entrar no jogo com oportunidades iguais. Exatamente. Isso é assustador, sabe? Porque a gente... O princípio do game design no multiplayer é o balanceamento. Aí é tipo isso, né? O oposto disso, não, sabe? Blizzard qualidade, né? As três raças impecáveis. Exato. Tão diferentes, sabe? E tão balanceadas. Exato. Dessa vez não. Foda-se, vamos jogar isso no lixo. Outra coisa, já que, voltando um pouco, eu tava falando do Zé do Caixão, eu me peguei muito pensando recentemente sobre folclore brasileiro. Uhum. E aí eu me toquei que, apesar da gente estar perdendo um pouco a cultura do folclore, da gente as crianças estarem acostumadas de ouvir folclore e tudo mais, da gente ter exaurido esse rolê. A gente desencanou. Eles enfiaram na gente de um jeito que a gente não aguenta mais, sabe? Ninguém tem o menor. É tipo os livros que você é obrigado a ler na escola. Foi isso que aconteceu. Faz uma criança de 10 anos ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Exatamente. Cara, tipo, não tem como ela todos, gostar. Tipo, um dos livros da minha vida que eu tive que ler com 10 anos, não faz o menor sentido. Exato. E eu fiquei pensando muito sobre folclore, e eu fiquei pensando que na maioria das histórias de folclore, elas são muito aterrorizantes. Eu não sei se isso sempre acontece, é todo folclore. Por exemplo, a gente estava conversando com um amigo norueguês nosso, e eu estava perguntando sobre folclore lá, né, que é trolls, né, montanhas, essa coisa bem romântica, né? E... O troll mesmo, ele come as pessoas, mas as pessoas não têm exatamente medo dos trolls, sabe? Ele sente o cheiro do sangue cristão. Tem uma coisa dessa. É mais um lance de... Ele vai comer você, vai comer seus filhos, mas você não fica assustado com isso. Você foge, é tipo mais um bicho, sabe? Assim, é como se fosse como uma cultura... força da natureza, saca? Sim. Assim? É como a cultura japonesa lida com demônios e coisas do isso. tipo, que é outra coisa, completamente diferente. Que não é nenhuma coisa ruim ou boa, né? Eles não têm uma moralidade pra que são os bichos. E é uma consequência, cara. Você pode ser que você seja isso amanhã, ou dependendo dos seus atos aqui. É total, bem interessante. Total. Uhum. E no Brasil, aqui tem esses contos folclóricos, que são muito assustadores, assim, tipo, porra, pega qualquer um deles, é sempre um bicho assustador que vai te matar e vai fazer alguma coisa terrível com você, assim. Você acha que por conta disso, a gente tem esse lado de terror mais forte na cultura brasileira, assim, Cara, essa é uma questão muito curiosa, porque ao mesmo tempo que existe essa raiz forte na cultura brasileira do terror, existe um preconceito gigantesco com o que é daqui. gigantesco. Eu e eu já sofri isso na pele de verdade, porque é, eu sou entusiasta de gravar curtas e tal, eu tenho um grupo de amigos que a gente faz coisas, eu já dirigi um curta e tal, e eu já passei por maus bocados de tentar achar locação nos lugares, de chegar nos finalmente de um estacionamento de um supermercado e, putz, mas você vai fazer uma cena de estupro aqui? No meu supermercado, sai fora. Nunca vou associar minha marca a isso. Isso e... Então, claro, isso... É, claro, mas... Acaba mais... Entendo o que você quer dizer. Ao mesmo tempo que atividade paranormal aqui é a maior bilheteria, das mais maiores bilheterias do mundo, das maiores do mundo, é aqui no Brasil. Então... Que doido isso. Encarnação do Demônio, uma estreia no cinema para maiores de 18. No mesmo final de semana de Batman, Cavaleiros das Trevas, é um fracasso absurdo e é um dos filmes extremamente icônicos, um dos últimos, se bobear. Tentativas recentes... Não que seja um filme bom, mas aquele Quando Eu Era Vivo, se eu não me engano é esse o nome. Filme da Sandy, do Antônio Fagundes, de terror, que tenta trazer figuras folclóricas e coisas assombrosas. Foram tentativas muito falhas. Assim. Toda tentativa de terror recente que houve deram muito errado. E com relação ao folclore, cara, se não fosse pelo Zé do Caixão, seria basicamente nulo. O Ivan Cardoso é um outro grande cineasta dos anos 60, da época da Boca do Lixo, que também se empenhou muito em manter viva essa figura. Mas engraçado é que filmes com lobisomem ou figuras mais folclóricas europeias faziam mais sucesso aqui do que os nossos próprios, que ficavam mais no lance de contos de fada e histórias infantis. Né? Existe uma história muito fantástica que, inclusive, eu fiz uma pesquisa atrás disso. Um dia eu pretendo tentar fazer uma história de colocar, tipo, um Saci Pererê craqueiro ou algo do tipo, mas uma história sobre uma pinguari, que é um índio que se afasta da tribo e se transforma em uma criatura monstruosa, que é como se fosse o troll brasileiro, mas quem é que conhece a porra de uma pinguari, entendeu? Então, existe uma falta de conhecimento, cada vez mais desinteresse e um preconceito tremendo com o que é daqui, cara. Mas, assim, é muito grande mesmo. Muito... Mas eu acho que também tem muito a ver com isso, com o que o Raoni tava falando, de... a gente aprendeu como material didático, sabe? Você estava aprendendo isso junto das suas aulas de matemática, junto das suas aulas de português. Quem liga? Sabe? Não é essa a forma que você vai instigar a pessoa a ver isso e achar isso interessante. E, assim, isso foi completamente excluído da mídia, sabe? Tipo, você não vê, como você falou, sabe? Se não fosse... pelo Ivan Cardoso, se não fosse pelo Mujica, já não teria mais nada disso já. Eu acho que a última vez que isso foi... abordado de uma maneira assim, mainstream, digamos, foi com um Sítio do Pica-Pau Amarelo grande aí, ou com algumas minisséries da Globo. Total. Acho que aquele Hoje é Dia de Maria tem coisas bastante enraizadas no folclore brasileiro, mas são coisas muito específicas, cara. Tipo, o sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi muito interessante, mas é uma coisa que morre, é uma coisa datada, claro, de época. Tipo, quem é que lembra hoje em dia da Emília, bonequinha, pá? Então é meio triste mesmo, eu não sei exatamente como reverteria essa situação, mas certamente, cara, se as pessoas continuam aprendendo sobre essas figuras em sala de aula, aquele método ditatorial, né, de vassalo, servo e mestre, quem é que liga pra Curupira, Caipora e os cacetes, né? É só mais um problema, mais uma coisa que você tem que estudar e... Sim. E outra coisa também que obviamente eu acho que tem a ver com a destruição da cultura folclórica destruição da cultura folclórica. Porque a própria destruição da cultura indígena, porque toda essa cultura folclórica vem do sertanejo, né? Do cara do sertão, do indígena, do cara da mata, sabe? E isso tá morrendo principalmente porque nos últimos 50 anos o Brasil se tornou extremamente urbano e tal. E só que o que é interessante é que, por exemplo, apesar de, sei lá, a Noruega, por exemplo, se urbanizou muito antes do que a gente, muito mais rapidamente, muito mais, de forma muito mais organizada, mas até hoje eles celebram trolls e até hoje eles celebram as imagens folclóricas dele. Enquanto que aqui a gente simplesmente não... A gente não adaptou aos novos tempos e nem nada, simplesmente. Então, a gente não adaptou, os caras tentam empurrar como um negócio... tipo aquela vibe de não, a música caipira. Tipo, a música caipira tinha que ter virado alguma outra coisa pra gente estar ouvindo ela até hoje. Né? Senão, não. As coisas mudam, tipo, né? Você tentar querer empurrar um carro de 1956, tá ligado? E falar, não, tem que ser esse carro. Você não pode mudar o bagulho, senão não é tradicional. É por isso que ninguém mais anda nele. Tá ligado? Você acha que eu tenho que andar no carro velho, tipo, ao invés de tentar passar esse negócio pra um rolê que não é tão sério, eu acho que tá muito ligado também ao fato de a gente não ter memória passada, cara. Tipo, uma pessoa na rua, lá num país tipo a Alemanha, não vai sujar a rua ou pichar o muro, porque foi o avô dele que construiu aquilo. A memória nossa não tem a menor noção de porra nenhuma disso. Tem isso, é verdade. E não tem o conhecimento do que seu avô fez da vida, qual a importância dos seus parentes, da sua árvore genealógica, que é uma coisa que aqui se esquece, aliás, faz questão de se esquecer, e aí cabe o desrespeito com o idoso, e aí... Nossa, aí, aí tá entrando no terror da vida real. É, exato, não, né? exato. Bom, e aí, uma coisa que eu... Falando desse da impressão forte que eu tive no Far Cry da água e tudo mais, que eu falei, nossa, imagina quando for tão imersivo que você não vai conseguir já diferenciar, né, realidade de virtual. E só que eu não esperava que em tão pouco tempo começasse a vir já Oculus Rift e tudo mais. Uhum. E eu honestamente não esperava que viesse todos esses jogos de terror que estão vindo dos últimos 2 anos, né? Por aí, 2, 3 anos. Eu diria que o começo dessa ressurreição foi com a Frictional Games, com Amnesia. Amnesia, né? Antes da trilogia Penumbra, que não é uma trilogia, mas eu diria que foi mais ou menos Thief aí. Também, né? Também. Thief também tinha uns elementos... O Deadly Shadows. O stealth é uma coisa que lida com isso. Quando você tá nas sombras e alguma coisa te surpreende... Você é das sombras, né? Tipo, exatamente. É um terror. E são poucos os jogos que pregam essa proposta do stealth no terror. O Last of Us citou isso de uma forma que eu... Por mais que eu tenha muitos problemas com o Last of Us, ele é admirável nesse sentido. Mas eu associo a isso... Mas também associo com o fato do terror não ter conseguido fazer essa mudança em termos gráficos, justamente porque, em muitos casos, o videogame é visto como um brinquedo e ele não pode assumir a postura que ele quer. A gente viu isso no exemplo do Manhunt, por exemplo. Nossa, a Rockstar com o Manhunt, eu não diria que ele é um jogo de terror, mas como ele é muito pesado, ele acaba indo lá para esses lados. É o slasher da ultraviolência. O escárnio, né? É uma coisa tão... Foi a primeira tentativa de realmente ser vida real, colocando um snuff ali no meio. Tipo, total. Uma pornografia no jogo, uma nudez, uma coisa meio que sem propósito. Não era a figura de um monstro que você estava matando, mas de outras pessoas com sacos plásticos e cacos de vida. O que você acha que aconteceria se a gente lançasse Manhunt hoje? Além de chamar Faces da Morte The Game, eu não sei, cara. É porque eu vi... Por exemplo, se a gente pegasse Dead Space e colocasse num ambiente urbano, ele nunca existiria. Porque eu acho que tem um problema bem sério ainda com o visual... Nos games que estão se tornando cada vez mais reais, e se você trucida uma pessoa que é semi-real, como lida com isso? Como GTA se lida com a questão da violência? Uma coisa que é um... Por exemplo, o próprio Far Cry 4, que é um jogo mais... É super bem feito e tem bastante valor gore, mas é deixado de lado. O próprio Uncharted é bem muito de matança, mas o gore não está lá por conta disso, tipo, cara. Como se a morte não fosse nada, sabe? Abordaria, assim. Como se os caras que você estivesse matando vão dar respawn como você... Aquele mundo, todo mundo, você só matou o cara. É engraçado você falar isso, porque, tipo, se o Dead Space fosse num cenário urbano, se o Mario fosse num cenário urbano, tipo, você tá amassando umas tartarugas, tá ligado? Se fosse, tipo, você e os seus vizinhos... Tirar de contexto as coisas, as ações dos personagens de videogame é sempre assustador, né? O videogame foi meio que fundado no, tipo, você e essa pessoa, você tem que matar todo mundo em volta. Mas se um cara quer colocar uma cena de estupro no jogo, ele tem esse direito, você tá dentro de um propósito, e ele não pode. E a gente viu esse exemplo da Rockstar tentando fazer isso com Manhunt 2. Foi um dos jogos mais censurados, tanto que quando eles lançaram, eles mesmos incentivaram que as pessoas entrassem no código do jogo e tirassem a censura pra poder ver as cenas mais gore. Que da hora. Mas ainda assim foi um jogo que ele fragmentou a equipe, né? Pessoas reclamaram que não foram creditadas e tal. Então, esse tipo de postura que não existiria no mainstream, ela ficou mantida ali e foi nascendo. Não nascendo, mas foi... tendo outro viés no independente. Claro. E faz sentido, né? Faz sentido. Então, esses jogos que não dependem de grandes distribuidoras e não vão estar na prateleira ali do lado de um Mario, veja. Não com desrespeito ao Mario, mas... Mas ali, eles vivem nessa obscuridade, eles tiram proveito do fato deles serem obscuros, do cara fazer o jogo e lançar ele no site dele próprio, fez com que essa coisa viesse a ser o que é hoje. Assim, eu tenho na trilogia, no Amnesia e na trilogia Penumbra, essa ressurreição, mas tem coisas menores, pontuais, muito importantes, como por exemplo o Lone Survivor. É um jogo de terror que poucas pessoas jogaram, mas eu diria que é o melhor Silent Hill desde o fim da Team Silent, desde depois de Silent Hill The Room. Ele é um jogo de um cara só, que inclusive é o Jasper Byrne. Muito provavelmente quem tá jogando Hotline Miami deve ter ouvido faixas dele, que ele é o compositor e compôs pra Hotline Miami. Pode crer. Mas ele é um puta fanático por terror e fez um dos melhores jogos de terror dos últimos tempos. É um jogo simples 2D que tem uma rotina de sobrevivência dentro de um teatro, de um cenário pós-apocalíptico. Recomendo muito, e ele também foi responsável, como outros, por exemplo, um jogo italiano que não é tão famoso assim, mas que é tão bom, chamado The Cat Lady, que lida com outras questões. Ele não é um jogo gore, propriamente, mas ele lida com depressão e suicídio, que são temas pouco abordados. O começo do jogo é basicamente a protagonista se suicidando, porque ela não vê mais razão em existir, e no inferno ela se depara com uma figura que diz, ó, não é sua hora ainda, volta lá e resolve umas coisas pra mim que a gente lida com você aqui depois. E aí você é ressuscitada, digamos, uma experiência de quase morte. Ela se depara com os parasitas, que essa figura infernal diz que na verdade são assassinos, que ela tem que lidar com um médico cirurgião que é um assassino, com uma família de psicopatas e tal. É uma outra temática muito interessante. Essas coisas estão florescendo e hoje estão vindo à tona. É como se a Deep Web estivesse ali no Google Chrome. Que foda. É basicamente isso. São jogos que as pessoas não conhecem muito, mas que eu particularmente tomei como um objeto assim, de estudo, de análise, e atrás dessas coisas. Uhum. Para de alguma forma fazer vir à tona. E assim, é tão legal entrar em contato com esses caras e ver como eles são solícitos, dispostos a dar entrevistas e oferecer o jogo. Por favor, fale do meu jogo. Claro, uma experiência recente muito boa que eu tive. Porque o Walmart não me quer, né? Foi com o Neverending Nightmares, que pra mim é um dos maiores ícones recentes também. Eu entrei em contato com o Matt Guggenbach, que é o cara que fez. Ele foi muito legal nos e-mails que ele mandou pra mim. Eu fiz uma entrevista muito legal com ele. E ele explora justamente isso, porque ele é um cara que tentou desenvolver um jogo que foi um fracasso absurdo. E ele entrou em depressão, e ele foi pra uma clínica de reabilitação. A história basicamente é essa tentativa de vida nova dele. Caralho. Então, é o maior exercício de catarse que eu já vi num jogo de videogame, assim, na minha vida. É um jogo que ele tá no Steam, ele não é assim tão obscuro, mas que as pessoas não ouviram falar, ou se viram uma foto ou outra, não tiveram muito interesse. Eu acho que... Nossa, eu adorei. Quando eu joguei o demo do Neverending Nightmare, eu fiquei tipo, uou. Cara, eu fiz todas as coisas possíveis. Tipo, é tão diferente de tudo que eu tinha visto. Eu gosto. É muito baseado no Edward Gorey, que é um desenhista e escritor que eu gosto muito. Uhum. Então, foi, essa ressurreição foi indie, cara. Foi independente, que mantiveram a cena viva, mesmo quando a passagem da geração PS2, GameCube e Xbox para outra geração foi triste. Porque a gente viu Silent Hill florescendo, Fatal Frame surgindo, Demento, Kuon, vários jogos muito... Rule of Rose. Foram jogos muito bons para a época que não foram passados para a geração que a gente viu depois. Eu imagino que um pouco por consequência do sucesso de outros gêneros, um pouco por conta de saberem lidar com a violência em gráficos cada vez mais fotorreais, e um pouco, sei lá, com vamos abandonar isso, ou as grandes franquias perdendo identidade, Silent Hill, o time se desfazendo, os jogos novos não tendo aquele impacto, o próprio Resident Evil não sabendo muito pra onde ir. No caso dessas franquias japonesas, Fatal Frame, Silent Hill, Siren, Resident Evil... Eu poderia gravar um programa inteiro só sobre Siren, né? Não, Siren é brilhante. Não, e o que eu acho que aconteceu foi exatamente isso que você falou. Alguns outros gêneros começaram a ficar mais populares, no caso... ação, tiro e tudo mais, e eles falaram, não, a gente tem que ir, é pra cá que a gente tem que ir, vamos pra cá. E aí eles entraram tanto nessa onda que perdeu a identidade. Exatamente. Perdeu a identidade de não é o lance... Aliás, o cara, você, um herói de... Usar até a palavra herói, mas é horrível, porque é um protagonista de um jogo de terror atirando nos monstros, pá, tipo, mano, que é isso? Né? É inconcebível, o cara tem que ser limitado, ele tem que dar dois tiros e se cagar de medo, tentar trocar a arma de novo e tentar dar um, sabe? Tipo, é isso que tem que ser no máximo. Assim. E o Siren, que é um outro jogo bastante obscuro, poucas pessoas conhecem, ele faz isso de maneira brilhante, como poucos. Ele te coloca na pele de uma criança de 6 anos, até um padre que tem um rosário, e te faz sobreviver a circunstâncias extremamente excepcionais que te faz pensar o que eu faria numa situação dessa. Sim. Porque a pessoa reage de tal forma que faz você questionar esse tipo de coisa. Total. E a experiência se torna física por isso. Se você se experimenta jogar um Siren da vida à noite, sozinho, no escuro, com um headset, cara, o bagulho é físico. Assim. Você sente, você tem que parar, porque você não consegue mexer o pescoço direito, tem alguma coisa estranha acontecendo. Caralho. Que aí culmina naquele que eu acho um dos grandes ícones recentes, que é o Outlast, que é um jogo que é um que merece ser citado, cara. Ele é feito por desenvolvedores que trabalhavam em empresas grandes, se eu não me engano é Ubisoft e EA ou Naughty Dog, que vendo o cenário assim, sem saber pra onde ir com o gênero, e provavelmente eles sendo muito fãs, eles resolveram fazer alguma coisa e pra mim fizeram um dos jogos que daria pra considerar o que seria caso a Rockstar resolvesse fazer um Manhunt 3. Sim. Que todo dia eu acordo, Manhunt 3? Não. Não, é. Não, não é, é só mais um dia. É. Apenas uma quinta-feira. É, foi, aí foi o que mais chegou próximo, assim, de trazer aquele videogame vida real. E é muito engraçado, porque você tava falando sobre a sua experiência com Far Cry, e eu me peguei pensando como eu gosto de ver pessoas jogando, experimentando essas coisas, ou até mesmo assistindo, porque as pessoas sabem que é de mentira, sabem o que acontece. Sim. Às vezes, pô, tem amigos que se formaram comigo que, porra, os caras sabem o que tá por trás do cinema. É, o cara se caga na frente de um filme. Uhum. É muito interessante isso. Tipo, o poder tem. Eu já falei diversas vezes isso no programa, que eu tenho um cagaço muito escroto por espírito desses, principalmente esses japoneses, assim, de menininha, sabe? De, tipo, tanto que eu até perguntei, eu acho que pro Makoto, que se tinha até um tipo específico, até uma expressão específica pra isso, porque desse espíritozinho, sabe, da menininha que parece indefesa, mas na verdade é o demônio, sabe, assim. E eu lembro que já, nossa, foi, quando eu era criança, sei lá, eu perdia sono vendo, sei lá, Alien, sabe, umas coisas assim. Mas esse, hoje em dia, eu sendo um cara muito lúcido, um cara, pô, eu sou super cético, super ateu, mas, nossa, eu vejo aquilo... É. Eu vejo aqueles espíritos e eu falo, mano, fudeu, não vou conseguir dormir por duas noites, esquece, assim, não tenho o que fazer, sabe? A relação do Oriente com o sobrenatural é maravilhosa. Maravilhosa. Assim, por mais que o Chamado não seja lá um grande filme, claro, ele foi o responsável por essa popularização do gênero. É? Não quer dizer que começou a ser feito a partir daí, muito pelo contrário. Os filmes de terror japoneses vêm desde os anos 20, basicamente em paralelo com os monstros clássicos da Universal, se faziam os Onibabas da vida, aqueles filmes que mostravam aquelas máscaras de shogunato, aquelas coisas que vendiam o que é terror de uma forma completamente diferente, o que é muito interessante. E o terror do japonês moderno é o terror do lugar, é uma coisa que aconteceu ali e aquilo fica amaldiçoado de alguma forma. E será que existe como limpar, entre aspas, aquele lugar, assim? Ou uma pessoa que foi vítima de alguma coisa muito ruim que tornou ela nesse negócio que ela se tornou depois, e ela precisa assombrar essas pessoas, seja na forma que for, de um menininho ou de uma menininha, ou de uma fita, ou seja lá como. Então, sim. E não é propriamente o japonês, mas é, eu diria, o oriental. Inclusive tem um jogo da Indonésia, cara, chamado Dreadout, que é feito por caras que são fãs de Fatal Frame e se viram meio que numa escassez de jogos. Caralho. Porque é uma pena, né? Fatal Frame também foi uma série que viu uma explosão no PlayStation 2, não conseguiu se traduzir para as outras gerações. Saiu Fatal Frame de Wii U, será que vamos ver esse jogo? Espero que sim. Saiu aquele Fatal Frame de 3DS, que é super interessante, que traz aquela realidade aumentada, os fantasmas na sua sala. Na sua sala. É bem legal também. É, isso eu achei legal. Mas você jogou, eu acredito. O Spirit Camera. Sim, ele é mais uma ideia que precisaria de refinamento. Claro. Mas ele foi avacalhado, desgraçado, então morreu por aí, infelizmente, como todos os experimentos. Então, esse Dreadout é de um grupo de pessoas que sentiram essa... É tudo baseado, assim, ao meu ver, e eu tirei algumas conclusões entrevistando uns poucos desses caras, são pessoas que são fãs e se viam frustrados desses caras terem abandonado isso. Sim. Tipo, Masahiro Ito, o que ele faz hoje em dia? Uhum. Tipo, agora ele ressuscitou, o desenhista de Silent Hill, ele tá no projeto do Rifumi Ito, que é o cara do Clock Tower, que ele lançou a campanha de Kickstarter, ele vai lançar um jogo novo. Uhum. Então são pessoas que estão ressuscitando por conta da explosão do gênero, estão voltando a fazer isso. Eu espero que o Koshiro Toyama, que é o cara do Siren, ele tá fazendo Gravity Rush, acho que ele tá fazendo Gravity Rush 2. Ah, é? É dele, cara. É dele o Gravity Rush? O Koshiro Toyama, ele é... Ah, é verdade, o Musa sempre falava disso. Ele é o diretor do primeiro Silent Hill. É verdade. Ele meio que se viu na oportunidade de dar chance pra novas pessoas, aí ele foi abraçado pela Sony, ele criou o Project Siren, fez Siren, que foi muito sucesso no Japão, mas só lá. E aí teve o Siren 2. Mas depois... olha, eu lembro de eu comprar na lojinha, na banquinha que do tio. Né? Aí eu falei, da hora, Siren, tinha uma mina. Exatamente aquela menininha que você tem medo na capa. Né? Exato. Era aquela menininha. Eu falei, isso daqui deve ser de terror. Eu comprei com o Daniel, acho. A gente foi e tal, jogou. A gente ficou tipo, caralho, velho, que jogo é esse? Meu, até de Prestart, eu lembro bem que a minha avó pedia pra saída. Tipo, a minha avó, assim, coitada, cara. Como ela deve ter sofrido comigo. Porque era uma cantoria E é uma coisa religiosa, mas era uma cantoria. Sim. Era bem perturbador. Pesado, assim. Siren é uma coisa bem subestimada, é uma pena. É. Que bom saber que você gosta, cara. Nossa, porque sim, cara. O nível de dificuldade extremo mostra uma outra vertente do terror no videogame, que é a necessidade de você sentir medo daquilo que pode te matar. Claro. Porque com certeza eu não consegui terminar. Assim. Nossa, se eu conseguir jogar 2 horas, ele 3 horas muita aqui... Dedicação. Ele é um jogo de terror com a profundidade de um jogo de RPG. Assim. Ele tem aquelas tabelas que interligam horários. E são 10 protagonistas, cara. Nossa. Então é bem complicado. Então, pra você ver, eu nem sabia de tudo isso. Assim. Eu nem cheguei nesse ponto. Eu tenho uma coleção vasta de Siren. Eu comprei todos os Siren de todas as versões europeias, japonesas. Eu tirei uma foto e mandei pro Kishiro Toyama. Ele só mandou um wow. Nós. Que alegria, cara. Pô, de Clock Tower a PT, assim. O PT, Silent Hills. O demo, as demos de Silent Hills. Você sente que existe, que assim, que o gráfico, ele tem um impacto maior num jogo de terror? Ou você acha que tipo, um Clock Tower tem tanto impacto quanto o PT, por exemplo? O que eu temo com relação ao visual é só essa coisa da censura, que ainda existe e até que ponto pode ser mostrado, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que... O gore no videogame, eu não sei como os caras vão pensar um gore num jogo semi-real, entendeu? Como que vai ser dar um tiro em uma pessoa no Uncharted 4? Isso é uma coisa que eu tô curioso pra ver, porque não deve ser uma decisão fácil, sabe? Então, assim, o Clock Tower é o paralelismo perfeito, porque o Clock Tower, ele desenvolveu esse método do protagonista totalmente indefeso. Ele não pode fazer nada para se defender, além de se esconder. Além de raros momentos, ele pode bater uma porta na cara do sujeito ou coisa do tipo. O Clock Tower é um dos pioneiros nesse sentido. Porque mesmo os jogos mais antigos, antes de Alone in the Dark, eles tinham a forma de você se defender. O próprio Carnib dava karateka nos zumbis. Tipo, não funcionava, mas ele podia meter a karateka na cabeça daquela porra. Pode ser. Já no caso do Clock Tower, não, né? Então, assim, isso se prova eficaz. Se você experimentar o Clock Tower hoje em dia, que foi uma coisa que eu fiz depois do Rifumi ter voltado, ele é interessante ainda. Sim. Então, sim, o visual não é tão... Não funciona tanto quanto, assim. Sim. Não é uma coisa que... seja realmente agregue de verdade. Claro. É porque um experimento que eu fiz, cara, que também é muito curioso, é trazer contos de terror clássicos no áudio. Sei. Se você pega uma história de terror que no visual não surpreenderia tanto, porque hoje em dia é tão difícil você impressionar pessoas que estão completamente acostumadas à violência extrema, assim, do dia a dia, de ligar a TV e tal, o áudio funciona ainda. Porque se a pessoa se vê numa sala escura com barulhos, ela... instiga a imaginação dela e a imaginação dela é o que de pior ela pode trazer. Total. Sempre, assim. Pode ser o Maurício de Souza, pode ser a pessoa mais... Mas assim, ela vai trazer... no Maurício de Souza. Não, porque ele tem uma cara meio suspeita. Então deixa quieto. Na verdade, eu pensei no Cebolinha. Não, sim. Não, mas cara, eu digo isso porque assim, lado a lado, o PT me impressionou muito, assim, muito. Quando eu vi o Musa jogando pela primeira vez, eu não acreditava. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei um PlayStation 4 foi baixar o PT. E eu joguei de novo e é impressionante. Assim, tem um poder Então. E é um jogo... O que é mais assustador é que é um jogo ridiculamente limitado de minutos, você termina em minutos, só que ele é um dos melhores jogos do ano passado. Sem dúvida. Ele é mais que uma demo, ele é um experimento. Ele é um experimento. Os caras, eles tiraram certamente lições do fato desse jogo ter sido baixado milhares de vezes, terem feito milhares de gameplays. Cara, eu tenho certeza que depois que eles viram o sucesso daquilo, eles pegaram o script, tudo que eles tinham produzido, vamos jogar fora, começar de novo e pensar no que a gente precisa fazer. O que a gente fez de tão foda, sabe? Eu imagino que a gente vá ver outros PTs antes de Silent Hill sair. Cara. Ah, eu também. Como outros experimentos, tentativas. Sim, então. Porque impressionou muita gente. Exatamente. O PT é uma forma mais grandiosa de se provar que o terror ele funciona muito bem com muito pouco. É. O Five Nights at Freddy's, cara, é um jogo extremamente simples, que funciona muitíssimo bem. Cara, ele é até feio, se você for pensar. Ele é um jogo tipo meio mal... Você entende o que eu quero dizer? Assim, ele é um jogo meio mal feitão, assim, sabe? Aquelas coisas nas coxas, assim, começo dos anos 90, aqueles jogos da Sierra, isso aí, um fantasmagória, assim, aquela coisa feia, mas que traz aquele... Tipo, é engraçado, essa coisa feia, ela seduz de alguma forma, assim. Seduz, sim. E ele tem isso, ele é super simples e ele... Se você não jogou até hoje por conta de achar que ele é puramente jumpscares, ele não é. Inclusive, ele tem um lore, assim, fantástico, cara, se você parar pra pensar, porque teorias na internet revelam que esse jogo é baseado num acontecimento real de um cara que entrou numa lanchonete e matou 5 pessoas. Entendi. E tá preso até hoje. E se você faz muitos paralelos aí com anotações... são panfletos de jornais, são panfletagens e artigos de jornal que estão nas paredes que você vê pelas câmeras de segurança, eles contam a história de que 5 crianças desapareceram lá e que os animatrônicos começaram a exalar um cheiro muito forte. E aí o lugar fechou e foi a falência. Entendi. E aí você pensa, o que, que esse cara tá voltando para esse lugar, sendo que ele quase morreu a noite passada, ele tá voltando pra ganhar um cheque de $100 no final da semana. Aí se associa com o fato desse cara, na verdade, ter sido o cara que matou essas crianças e tá na pena de morte. Entendi. Passando noite após noite o fato dele ter matado essas pessoas. Eu quero chegar nisso de lore de jogo de terror, pra mim é uma coisa que é da hora. Ah, eu vou... Mas é que, justamente aqui, essa coisa do PT, lado a lado de PT, eu tive tanto medo... também num jogo que se chama I'm Scared, que certamente você deve ter jogado. I'm Scared, A Pixelated Nightmare. Você já viu esse daí? Não joguei, cara. Cara, ele é basicamente um jogo super simples também. Também assim, de... Você tem... É um que é 2D, que lembra Home. Isso. Que você só toma decisões e pega algumas coisas. Isso aí. Eu não cheguei a jogar, mas eu li sobre. É isso aí. Cara, esse é assustador, que tem uma hora também... Ele cria... Foi um experimento, como foi o PT, assim, sabe? Ele cria situações que seriam muito... Sei lá... Que é diferente. Tipo, você tá basicamente investigando. Não lembro muito bem o que acontece, mas... Você tá indo numa casa e você descobre que alguém morreu ali. E aí os ossos dessa pessoa estão enterrados em algum lugar. E você passa... Tipo, sempre tem... Você tá esperando alguma coisa acontecer, sabe? Alguém a te atacar, ou alguma coisa assim. E aí você chega num corredor, assim, todo feito de... Parece que você tá dentro de um intestino de alguém, assim. Que demais. E você chega no final desse corredor que eles falam, oh, tá aqui, os ossos da pessoa tá aqui, toda a solução do jogo inteiro tá aqui. Aí você chega e não tem nada. Aí você, porra, mas não tem nada aqui, que bosta. Bom, foda-se, vou embora. Aí você vira, e aí vem uma cara na sua cara, assim. Aliás, uou, o que tá acontecendo e tal? Aí começa uns negócios mais de terror, aí você começa a ouvir uns negócios, o jogo desliga. Tem horas que o jogo simplesmente, tipo, ele se dá quit. Tem uns jogos sozinho que quebram a barreira nesse sentido, né? É, tem alguns que estão fazendo bastante isso, né? Ele, inclusive, você entra depois nos seus, sei lá, pasta de documentos, e aí tem umas fotos da cara, tá ligado? É, tem acontecido isso, cara. Caralho! Existem as quebras de barreira nesses... Eu tenho o submundo... Nossa, gigantesco. Caralho, tipo, quanto mais eu penso nesse negócio de achar as fotos na pasta... Uma pasta, de repente... Então ouve essa, bicho. Existe um submundo das play novels, que são esses jogos que normalmente são jogos de namoro, de simulação de encontro, essas coisas, mas existem jogos de terror sobre isso, que são, assim, absurdos, e esses jogos não são traduzidos. Desenvolveram um sistema de tradução automática pra esse tipo de coisa, que você joga com um inglês bem tosco, não dá pra você entender. Uhum. É isso mais próximo que a gente vai conseguir chegar de uma tradução digna desses... Porque os jogos são de onde? Do Japão, tá. Ou Coreia, ou coisas bem assim mesmo, mas são coisas muito de nicho, mas que existem muitas coisas sobre. Um deles fala sobre a história de um cara que sofreu um acidente de carro, e ele acordou e vê que tudo é muito monstruoso. Todas as pessoas são monstruosas. Menos uma garotinha que aparece no hospital dele toda noite. Essa garotinha, ele vai conseguir fazer com que ele saia desse hospital, ele volte a ter uma vida em meio a monstruosidades. Só que... Isso é muito curioso, cara. Porque é uma garotinha e ele começa a ter uma relação afetiva com ela que vai muito além do que deveria ser mostrado. Assim. E aí você descobre que ela é muito mais do que isso e que ela quer, na verdade, a semente mágica desse cara. Uma coisa muito cruel. Então esse é um caso muito interessante de uma Play 9, mas existe uma outra que é quebra de barreira total, que é de um relacionamento que o jogo faz com que você se interesse por uma menininha certinha que do nada parece uma menininha que não é certinha na escola, e aí você tem essa opção de qual das duas você se interessa. Você pode fazer sua escolha, e aí o jogo segue um caminho e tem um final. E você pode jogar de novo. Se você joga de novo, você, pô, eu quero ver como que é com a outra menina. E chega no ponto de você acordar à noite e tá do lado da menina e você não consegue se mexer na cama. É uma coisa bem do Takashi Miike, isso, de filmes que chegam nessa resolução. Ele tem uma construção de, às vezes, mais de uma hora de um conto de fadas que se transforma no maior pesadelo que você pode ter visto na sua vida. E aí esse cara, ele descobre que ele tá preso de alguma forma por essa menina que se sentiu traída pelo seu save game anterior, pelo seu load que anterior. Da hora. E ela fala com você, do tipo... Você, o que, que você acha que você tá fazendo? Você tá jogando de novo pra experimentar outra menina? Não adianta tirar o seu jogo daqui. Você não vai conseguir jogar mais e por minutos você não consegue reiniciar esse jogo. Então existe um submundo tão fantástico dessas coisas, cara, que seria impossível e inviável em jogos que a gente enfia num PlayStation pra jogar, sacou? Mas existem. Então, assim, eu tô sendo até meio injusto de ter falado tão pouco do PT, mas... Se o negócio tivesse durado um pouquinho mais do que Sim. durou, a gente teria visto talvez a Bruxa de Blair dos games, em termos Sim. de como isso foi apresentado. Porque era um jogo de uma produtora que ninguém conhecia e foi mostrado lá no meio da conferência da Sony, assim, como se não fosse nada. Foi muito engraçado. Ah, tem esse jogo aqui. Você pode baixar, jogar, tá lá. Baixa aí. É de terror, as pessoas ficaram com medo. Assim, tipo, ah, beleza. E aí, no meio da tarde, uma menina resolveu todo o enigma e descobriu que era o novo Silent Hill. O próprio Kojima falou que esperaria que fosse uma semana. Uma semana, pelo menos. Mas a menina resolveu, assim, foi coincidentemente, ela tava com o headset transmitindo aquilo, porque ela precisaria falar com o jogo. Aí entra essas coisas Kojima de quebrar tudo. Uhum. E muito mais do que ser um jogo de terror absurdamente fantástico, o PT, ele meio que fala, olha, cara, vocês estão tudo acostumados a jogar videogame de um jeito, e se eu faço de outro, vocês não têm a menor ideia do que vocês têm que fazer. E aí as pessoas reclamam e falam que esse jogo não funciona, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, mas justamente isso, cara. A gente tá bitolado na forma de jogar videogame e aparece uma coisa revolucionária dessas que prova que, então, existem outros caminhos que talvez você não esteja tão acostumado assim, e então experimenta essa aqui, para de reclamar, vai, cara, tipo, vamos tentar coisas novas, vai... Sempre a mesma coisa. Então, assim, muito mais do que ser um jogo de terror relevante e ter sido o estopim de toda essa crescente de jogos de terror, ele revolucionou a forma como a gente vê jogos. É mesmo. Não, é impressionante mesmo. Mas desses jogos que acabam quebrando essa barreira, essa semana eu li sobre um jogo chamado 1214. Você ouviu falar desse jogo? Já ouvi. Que ele, você instala ele e tal, e é tipo um lance meio amnésia, né? De que você também não... Você já jogou ele? Não, ainda não. É uma série de corredores, não é? É. Você vai descendo escadarias. Os vídeos que eu vi eram mais ou menos isso mesmo. E são sombras, que é uma crescente, que é o que aconteceu no Slender 8 Pages. Né? Sim, Ele criou essa dinâmica da crescente conforme você pega o item. Esse aí ele vai desse tipo, eu acho que ele não é tão eficaz quanto, por exemplo, o próprio Slender. Pode crer. Mas o que eu achei interessante é que você também instala de alguma forma, não entendi muito bem como isso funciona, mas você também instala ele no seu celular. Então, o que acontece é que, e você no jogo, você tá com seu celular, você usa a luz do seu celular para ver as coisas e tudo mais. E aí o seu celular começa a vibrar e começa a fazer coisas como é no jogo. E às vezes, mesmo quando você desliga o jogo, o seu celular continua fazendo isso só pra te fuder. Muito bom. Caralho. É como você falou, assim, eu acho que a gente tá nesse momento de experimentação de jogos de terror que é maravilhoso. Exatamente. Tipo, as pessoas têm tantas oportunidades, tantas ferramentas que dá pra fazer qualquer coisa. Você manja o Your Walk? Acredito. E o Rock é um de iOS, se não me engano é sueco, mas é um desses países. Esses países, eles têm mesmo um apreço pela cultura deles. Eles tentam resgatar isso de várias formas. Eles tentam, Então é muito legal, cara. Eles trazem isso em muitas mídias, como por exemplo um jogo de iOS. Então assim, eu nunca pensei que eu fosse me assustar com um jogo de celular. E isso meio que me fez morder a língua de muitos sentidos. Eu hoje respeito muito essa vertente. Exatamente. Esse jogo, ele lida com o fato do Ear Walk ser uma... Ele era uma... Como posso falar? As pessoas faziam o Earwalk na Suécia ou na Noruega em determinado ponto da história, que era basicamente você ficar em abstinência de tudo numa cabana trancada por não sei quantos dias. Depois desses dias você saía e você tinha uma visão do seu futuro. E as pessoas se viam sendo mortas por outras e matavam essas pessoas com medo de serem mortas. O jogo lida com isso. E assim, ele é basicamente assim. Ele é um jogo de puzzle que você resolve quebra-cabeças muito difíceis. Você acaba o jogo e o jogo te diz que você não viu o final que você deveria ter visto. E ele te recomenda você baixar uma enciclopédia desse jogo. Porque, cara, sai um cavalo dentro d'água com um paletó. Aí você pensa, quê? Só que isso faz sentido dentro dessa mitologia. Caralho! E essa enciclopédia explica o que porra é esse cavalo que tem um nome gigantesco e ele é uma coisa folclórica dessa caralha toda. Você vai começando a entender o que é e escondido nessa enciclopédia, que chama, se eu não me engano... Earwalk Companion, alguma coisa assim pra você desenvolver o jogo mais. Se você lê isso aí, você descobre que a partir daí você consegue ver o segredo certo do jogo. Certo. Se você pega esses códigos dessa enciclopédia, você volta pro jogo e resolve um puzzle de uma caixinha no final. Pode que crer. Abre os diários de um cara na real, de verdade, com fotos dele pesquisando isso na Suécia, de verdade. Eu tô arrepiado. E aí você começa a ler o diário desse cara. Não, porque eu tô fazendo um estudo de Earwalk, eu acho que eu cheguei no cara, o último cidadão dessa porra desse país que fez isso. Pode até crer. Lá. E aí fotos da viagem. Fotos dele chegando num negócio cemitério bem bruxa rústico, de Blair, assim. Bem recôndito, assim. Ah. E aí isso se mistura de uma forma que para, cara. Earwalk é um jogo de celular, bicho. Faz tudo isso. E no ônibus. Acho que eu tava horas parado no trânsito, sim, assim. Sim. Em outro universo completamente. Caralho. Que foda. Calma aí que eu tô procurando um negócio. Mas então, justamente falando sobre esses jogos de lore, eu tenho uma coisa engraçada que quando eu encano de descobrir os segredos do jogo em si, eu acabo perdendo um pouco o medo. Tanto que é engraçado que o Daniel, ele quando a gente joga, tipo, desde esses jogos mais recentes, tipo Dead Space e tal, ele sempre, ele, tipo, não, Falcão, você joga, sabe? Tipo, o Alien também, você joga, sabe? Tipo, por quê? Porque eu fico puto. Eu começo, em vez de eu ficar com medo, eu fico puto. A minha reação é ficar puto. Então, o bicho vem pra mim, eu falo, ah, é? Você tá vindo, filho da puta? Eu vou ficar mais em cima de você agora. Eu vou te matar mesmo. Eu fico puto. Como é? O cara morre, tipo, no Dead Space, eu piso várias vezes nele, assim, até despedaçar tudo. Filho da puta, fico puto. Mas isso vem porque eu quero só, tipo, não, eu vou matar esse cara, eu vou descobrir, e aí eu vou descobrir uma coisa nova que vai acontecer. Tipo, isso veio... É, principalmente em Silent Hill pra mim. Que Silent Hill tem toda uma história que ele nunca vai te contar, né? É. Parece assim, né? Se ele, não, tipo, ele, eu nunca vou contar exatamente o que, que é a cidade, o que, que tá acontecendo. Nunca, nunca. Isso nunca vai ser contado, sabe? É. Assim, ele, só, você vai ter relatos de moradores da cidade, você vai pegar, tipo, arquivos e livros e tudo mais, mas ele nunca vai explicar pra você o que, que é. E eu ficava puto com isso. Eu ficava tipo, não, eu vou descobrir que merda é essa, o que, que tá acontecendo. Eu lembro que o Silent Hill 2, por exemplo, se enfurnou eu, Daniel e uns amigos nossos de Curitiba, que a gente se enfurnou, o Cado, o que você conheceu, uhum. A gente se enfurnou na casa de um amigo nosso aqui de São Paulo, durante, sei lá, 4 dias, uma coisa assim, e a gente terminou tudo que tinha que fazer. Tipo, foda-se, vamos fazer tudo pra ele gente descobrir tudo, seis finais, sabe? Cara. É, ele tem... são dois finais zoeiras e 4 finais que leva em consideração e você precisa deles. Exatamente, né? Exatamente. E é isso, sabe? A gente ficou fascinado, e a gente, tipo, tentava... E aí a gente... É, a gente ia dormir, a gente ficava jogando de madrugada. Aí de manhã, quando a gente tava indo dormir, a gente não conseguia dormir porque a gente ficava conversando entre como a gente. Como que vai desligar, né? É, não tem como. Não a dá. Gente ficava conversando entre a gente, tipo, mas o que você acha que aconteceu? Ô, mas, pô, tive uma ideia aqui. Aquela faca, eu acho que é tal coisa. Eles, nossa, pode crer, vamos testar isso amanhã. Ô, mas, sabe, fica rebatendo, tipo, voltando com os simbolismos da coisa. É, falar de Silent Hill é uma coisa que... Possivelmente seria um programa só pra isso, na real. Mas assim, falando em relação a lidar com a morte, de, tipo, você mata um monstro te mata, é um problema muito sério em jogos de terror mesmo. É, né? Porque a repetição torna aquela coisa enfadonha e acaba com o terror. Total. É, e existem... Como que lida com isso? Por exemplo, o Alien Isolation é um jogo legal, mas ele pode se tornar bastante frustrante e até meio tedioso em determinadas partes. Principalmente por conta disso. Se você jogar no mais difícil, que é... Exatamente, eu fiz isso. Assim, você tem que usar basicamente todos os recursos que te dão e nem sempre é tão eficaz assim. É. O próprio Outlast, ele lida com isso de uma forma que eu considero um pouco melhor, porque a inteligência artificial é muito aleatória, você tá lidando com... malucos, né, insanos no manicômio com efeitos colaterais da doença, então eles agem de maneira bastante aleatória, mas realmente, cara, e um dos caras que propõe uma revolução nesse aspecto é um cara chamado Thomas Grip, que é o diretor criativo da Frictional Games, que são os caras de Penumbra e Amnesia. Eu tenho um apreço muito grande por The Dark Descent e também por A Machine of Pigs, for Pigs, que é um jogo que ficou meio obscuro porque ele saiu uma semana depois do Outlast. Outlast engoliu, ele comeu ele, com farofa então. A Machine for Pigs. Ele é um jogo muito interessante. Faz sentido. Dos caras que fizeram Dear Esther e agora estão fazendo aquele Everybody Goes to Rapture. Eu imagino que vai ter umas nuances de terror por Machine for Pigs ser muito bom. Entendi. De uma maneira completamente diferente de Dark Descent. E esse cara, ele vai propor com o próximo jogo dele, que é Soma, que eu espero que saia no final do ano, que é um dos que eu mais espero. Uma maneira diferente de você lidar com morte em jogos de terror. É o do espaço, não. Exatamente. É o do espaço, né? É o terror espacial. É desse mesmo cara. Ele vai sair, se não me engano, pra PS4 e PC. Os 3 minutos de teaser que é tem esse jogo, eu tipo, nossa, me caguei já. Eu recomendo muito pra quem se interessa ler o blog de desenvolvimento da Frictional Games. Pode crer. Porque ele faz justamente isso. Ele joga muitos jogos que estão saindo e faz um estudo do que funciona e do que não funciona. Entendi. Então, se ele conseguir trazer uma solução pros problemas que ele aponta, cara... Puta, sério, sim. Joga em Soma. Ele não fala exatamente qual que é, pelo menos no blog, ele ainda não falou. Não, ele só incita. É. Tá. Mas, por exemplo, aí trazendo pra Silent Hill, uma das coisas mais legais que dá até pra associar com a história do Kenshiro Toyama é que o primeiro Silent Hill é uma coisa extremamente cultista. Uhum. Se você joga a primeira vez, você não consegue criar paralelos com relação à própria cidade em si. Você sabe que tem uma ordem religiosa lá, associada a experimentos com uma substância ilícita lá que o cara traficava, aquela White Claudia. Uhum. O fato da mãe ter matado a própria filha, pra filha em uma experiência de quase morte, dá luz a um demônio, a um deus. Então é uma coisa... Pô, o último chefe de Silent Hill, por mais que ele chame Samael, ele é Baphomet de picadura ali. É muito complicado de lidar. O 2 já joga isso no lixo por completo. Uhum, é uma história extremamente pessoal de um cara que não consegue lidar com a morte da própria esposa. Pode crer. E a cidade esse chama. É foda, né? Então, o Silent Hill 2, ele é tão poderoso que ele fez a gente revisitar Silent Hill 1 e ver a cidade como a entidade da coisa. Não chama Silent Hill à toa. Então a gente começa a estudar a cidade como um exercício de catalisador dos medos. Ela exterioriza os seus maiores pesadelos. Sim. Se a gente fosse pensar nisso, o pensamento que Silent Hill 2 trouxe pro Lord Silent Hill, você revisita Silent Hill 1 e você começa a ver a cidade como uma cidade criada pela menina em experiência de quase morte no leito de um hospital. Porque você vê hélices, baratas e macas e cadeiras de roda, que é a experiência dela num hospital. Total. E o cara vive em função da filha, ele tá atrás da filha, então ele vive a realidade dela. Dela, né? Então não é a parte dele, mas sim da menina nessa experiência. E isso realmente faz sentido, porque no 2 ele vive em função da morte da esposa mesmo. Então ele vai primeiro num apartamento, que eu imagino que é aquela coisa que eles moraram juntos, aí depois são... hospital, sabe? São coisas bem específicas. É muito, cara, dá pra você estudar cada um dos elementos. Onde você acha a primeira lanterna do jogo é num apartamento que provavelmente ele morava com ela, na roupa dela. No manequim, do lado do coração. É muito simbólico. A partir do momento que você descobre que no Silent Hill 2 ele matou a própria esposa porque ele não aguentava ver ela naquela condição moribunda de semi-morta, você vê que ele se culpou pro resto da vida e aquele negócio de ele ter criado barreiras e ter criado, na verdade, formas de se defender daquilo. Então ele anulou isso da vida dele. Como é que isso tem... Tem um nome, pulsão, não é? Na psicologia freudiana tem um nome bem específico. Tem um nome bem específico pra isso, sim. Bom, então... Aí recalque. Isso. A gente esqueceu... Banalizou. Caralho! Essa pica dessa palavra que a gente não sabe o significado real. Palavra, tá ligado? É recalque, isso é recalque. James Sutherland é o maior recalcado de toda a história dos videogames. Chama ele de recalcado, aí vira meme, bicho. É foda. Caralho, verdade. Então, o Silent Hill 2, ele é um divisor de águas também, cara, em como você conta uma história de terror. Ele ainda, eu acho que ele não consegue traduzir isso muito bem em mecânicas, o jeito que você joga, como você mata os inimigos, é uma coisa muito videogame pra ele. Ele é muito à frente de como você joga ele. Então, você bater com um pau num inimigo que tem todo um significado, você perde um pouco dessa essência. Então, ele, eu acho que ele não conseguiu se traduzir muito bem em todas as genialidades dele. É um jogo eficaz. Mas será que não é muito mais uma vibe de, tipo, a gente fez esse puta jogo, olha esse conceito, é o melhor jogo de todos, mas como que eu mato? Sempre volta pra essa porra. É porque tem o problema do jogo. É a mídia, só que... E aí a mídia exige essas coisas, sabe? Então, eu acho que, tipo, os caras... É legal que você goste do jogo, mas pra você vender, eu tenho que bater em alguém, tá ligado? Exatamente. Acho que não é tanto que ele não... Uma coisa não que... Não sei se não é que ele... Não conseguiu se traduzir, é mais que ele foi obrigado a se traduzir. Uma posição do senhor Konami lá, ó. Eu imagino que é muito mais uma coisa. Pode crer. Porque não é possível que o cara, tipo, pensou no negócio até metade, assim, sabe? Pode crer. Ele é um gênio. Até aqui. Pela metade. Até aqui. Até virar esquina. Eu não concordo. E daí você pula em cima das pessoas e elas morrem. Tipo aí. Olha, cogumelo. Isso fica mais claro ainda se a gente for estudar os outros personagens de Silent Hill 2. Porque. Nossa. Se você pegar a Angela, que pra mim é a minha personagem favorita da série. Também O jeito que ela lida com o chefão do jogo, que é o pai que violentava ela, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, cara. A parede onde você enfrenta, que tem aqueles pistões simulando... Então, que eu não posso mostrar, já que videogame videogame é brinquedo e eu não posso mostrar uma cena de estupro, uma cena de sexo, então eu vou colocar uma analogia aí. Total. Falando dessa coisa da cidade de Silent Hill ser a grande protagonista, né, no fim das contas da série, isso me lembrou uma coisa que eu tava jogando agora, o Resident Evil, o primeiro... Só que o remake, né? E eu nunca tinha me tocado, mesmo quando eu tinha jogado o Resident Evil lá atrás, eu nunca tinha me tocado que o grande personagem daquela história é a casa, é a mansão. Exatamente. E inclusive existe o dono da mansão que criou, a mansão que eu não lembro agora do nome. No primeiro Resident Evil, ele não vende muito a ideia... Da Umbrella, essas coisas, é quase paralelo, né? Ele não fala, por exemplo, desse arquiteto que desenvolveu e do fato dele ter sido solterrado e a filha dele ter sido um dos primeiros experimentos, né, com seres humanos. Eles escondem isso. Eles desenvolvem isso bem mais no remake. O remake, ele levou em consideração o fato da franquia ter virado o que virou, uma coisa absolutamente gigantesca. Ele expandiu a lore, né, do negócio. Entendi. Mas... Não, e eu fiquei pensando justamente nisso. Eu falei, cara, esse é o grande... cara, esse cara que a gente devia estar olhando no Resident Evil, esse cara criou essa porra dessa mansão que é completamente maluca, exatamente, sabe? Tipo, isso é mais, tipo, beleza, agora tem uns zumbis aqui dentro, mas é uma coisa mais acidental, tipo, por acaso isso aconteceu dentro dessa, sem sabe? Dúvida. É, o Resident Evil, ele lida com o terror de uma forma que eu particularmente gosto muito, tanto que por mais que eu ame Silent Hill, Resident Evil é a minha série do coração. Pode crer. Por exemplo, que eu nunca vou esquecer a experiência de eu estar com aquele meu dinheirinho esperando pra jogar Mario 64 na locadora e o cara do lado colocar Resident Evil pra tocar e eu... Mudou tipo, minha vida. Já era, ali, tipo, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui, cara? O que tá acontecendo ali do lado? Então, foda. Isso aí me marcou muito. Mas é essa coisa do trash, né? E eles se esforçam pra fazer a coisa ter sentido. Sim. É muito admirável, por mais que você... A maioria das pessoas não se importe muito mais com a história de Resident Evil, que a coisa toda ainda é canônica, assim. Uhum, o Revelations 2, que acabou de sair, ele não é uma coisa nova. Ele não é esse caminho fácil do reboot ou do remake ou coisa claro, do tipo. Ele leva em consideração personagens passados e evolui a série por algum caminho. Então, quem se importa com esses personagens, como eu, por exemplo, vai atrás de ir mais fundo nessa história toda e tenta entender o porquê das coisas. Uhum. Então, por mais que Resident Evil tenha passado por maus bocados, especialmente em 2012, se não me engano, cara, em 2012 saíram 7 Resident Evil. Entre remakes e relançamentos e... Nossa, é verdade. Revelations. Resident 6, Operation Raccoon City, Code Verônica HD, Resident 4 Nossa, HD e os Chronicles HD. É verdade. Então é a gente viu assim uma saturação absurda, que os próprios caras... Pô, vamos parar um pouquinho. Então assim, por mais que Revelations 2 ele não seja... Isso é uma outra tristeza muito grande pra mim, cara. Resident Evil não é mais relevante pro gênero terror de forma nenhuma. Não, se não você é. Coloca ele pareado a um jogo de iOS grátis, ele não é da mesma categoria. Sim. Então eu espero de coração que eles tenham isso em mente, que eles estejam fazendo um estudo dessa coisa toda e que o Resident Evil 7 volte como era. Claro. Não exatamente repita, porque eu não quero jogar a mesma coisa. Sim. Mas que eles tenham essa noção da importância e que eles tenham essa gana e essa vontade de querer voltar a ser um formador de opinião. Sim, total. E de jogos novos, assim, o que você... Não de jogos novos, jogos que vão ser lançados, assim, o que você está esperando? Eu posso falar de uns bem recentes que acabaram de sair? Claro. Saiu um chamado White Knight, que pouca gente está falando e eu acho que deveria ser muito mais falado. É um jogo feito... Eu acho que eu vi você falando sobre isso no Twitter, se não me engano. É de desenvolvedores franceses que trabalharam... Acho que talvez isso tenha vendido o jogo totalmente errado. Eles fizeram um Alone in the Dark 2008, que é uma das maiores catástrofes de todos os tempos. Entendi. Mas vendo esse jogo, me dá a entender que eles tinham algum envolvimento com os Alone in the Dark antigos. Tá. Então esse White Knight é aquele jogo preto e branco que se passa na época da depressão em Boston. Isso mesmo. Uma mansão, a mansão é justamente a personagem. Uhum. E vende a história de um cara que aparentemente ele caiu ali de gaiato, ele tava passando pela estrada, ele sem querer desviou de uma menina na estrada e caiu ali. É uma história extremamente clássica, do que o acaso faz ele desviar do curso natural dele e ele entra numa situação excepcional. Uhum. 90% das histórias clássicas de terror são assim, essa começa assim e eu já achei legal, eu já pensei, tá bom, os caras manjam de narração clássica. Então vamos ver onde eles vão. E eles desenvolvem isso de uma maneira muito legal, contando histórias de uma pessoa estranha ali, tipo uma menina da Suécia que vem morar nos Estados Unidos e ela queria ser cantora, e esse cara que se apaixona por ela, mas na verdade ele é um cara ultra traumático, com experiências passadas e ele quer matar todas as mulheres parecidas com a mãe dele. Entendi. Aí já é um pouco de spoiler isso, mas é uma história muito legal, que eu recomendo. Tem um outro jogo que também é indie chamado Monstrum, que ele se passa num navio e ele é basicamente uma simulação. É um arcade que você tem que sobreviver de um monstro que aparece de forma aleatória lá. Pode crer. Tá gerando também, além desse lance isométrico, assimétrico de terror, tá tendo isso de geração aleatória de cenários. Um roguelike do gênero terror que ainda não achou o seu lugar. Entendi. Aquele Daylight... Que saiu recentemente. É que tem tantos, tem tipo Dying Light. E saiu agora, saiu Daylight no final do ano passado. É o jogo daquela empresa que faliu agora, aquela Zombie Studios, que é péssima. Tá. Faliu ainda bem, cara. Porque é muito jogo ruim. Daquela empresa que faliu. É Zombie Studios fez os Jogos Mortais, o Sol, que também é sofrido. Sim. Pois é. Nossa. Aí eles fizeram esse jogo chamado Daylight, que é geração aleatória no manicômio, mas ele não funciona porque é basicamente a mesma coisa, só que a sala, ao invés de estar com a cama ali, tá com a cama aqui. Tá. E bah, esse Entendi. Monstro é um pouquinho melhor. Mas ele vende essa ideia roguelike em jogos de terror, que também é recente. Entendi. O Soma vai sair no final do ano. Uhum. Tem o Nightcry, que também sai no final do ano. Eu fui um financiador no Kickstarter. Pode crer. Eu vi o jogo, achei que não ia ser legal, mas, porra, é o cara do Clock Tower, bicho. E a trilha sonora é da Michiro Yamane, a menina do Castlevania. Ah, tá. E a arte é do Masahiro Ito, que é o cara que desenhou o Pyramid Head e todas as criaturas de Silent Hill. Uhum. Então esse pessoal tá se juntando pra fazer um jogo novo de terror, que não parece muito legal, mas foda-se, é um jogo novo de terror desses caras. Então imagino que eles têm alguma coisa a dizer, espero. Que sai no final do ano, Nightcrawler. Esse Everybody Goes to Rapture, eu imagino que vai ter algumas coisas de terror. Eu acho que vai ser um terror do desespero, sabe? Você jogou aquele Vanishing of Ethan Carter? Não joguei. Que é bem interessante, né? E ele é essa proposta, é um jogo de exploração. Sei. Que é basicamente isso, ele não tem inimigos para serem enfrentados, mas ele tem coisas meio mal-assombradas. Entendi. Um muito legal que saiu, que também pouca gente tá falando, chama Alquimila. Tá. Que é o nome do hospital do Silent Hill 1. Fãs recriaram o hospital do Silent Hill 1 totalmente em 3D. Caralho. E você pode experimentar, fazer um tour mal-assombrado por lá. Que não tem inimigos e nem tem combate, mas é fantástico, cara. Uhum. Eles colocam cartas do Dr. Kaufman, mensagens da Lisa Garland, que é a enfermeira, o doutor. Então esse é um jogo que também é de graça, dá pra baixar pelo IndieDB. Totalmente grátis, ele usa a Source Engine, então é ultra recomendado, que também é recente. Tem um brasileiro também que vai sair. Já saiu, cara. Eu terminei e eu pretendo entrevistá-los, os caras de Curitiba. The Guilt and the Shadow. Eu acho que é isso mesmo. Ele é um jogo que lida com essas questões ultra difíceis, que eu associei ele a The Cat Lady de cara. Assim. É um cara que tem sérios problemas com crises existenciais. Ele revive pesadelos e é bem difícil descrever exatamente o que é esse jogo, mas é um jogo que lida com provavelmente esse lance da crise existencial e da dor da perda. E com sessões terapêuticas do cara. É um jogo simples, com jogabilidade 2D, mas os cenários são todos feitos à mão. Então ele é muito bonito, ao mesmo tempo que ele tem... O cara desenhou mesmo e depois passou pro 3D. Ah, entendi. Então é tudo rabiscado. Uh-huh. Você vê os desenhos feitos assim, parece com caneta esferográfica, uma coisa legal. Um nanquim até. Uh-huh. É muito particular, assim. Você sente muito da pessoa que fez, assim. Você joga um negócio desse e parece que você tá conversando com o cara. É muito legal esse tipo de coisa. É muito a definição do cara do Braid no indie game, sabe? Que ele fala, tipo, que deprê, a graça do indie game é, tipo, se fazer um rolê que é de uma pessoa, ela fez e não e é pra todo mundo. Eu faço o jogo e ninguém entende o que eu fiz. Eu quero me matar. Muito bem, e pra terminar, pra gente encerrar esse papo maravilhoso, diga-me qual que é o seu absoluto jogo favorito, sim, e por quê? Um só, hein? Cara, isso é extremamente particular, um só. Eu não vou falar esse top 3, velho. Pode ser top 3, velho. Vamos flexibilizar. É muito mais do que o que o jogo significa, ou dele ser um jogo realmente bom e fazer tudo direitinho. Uhum. Eu colocaria, sem dúvida nenhuma, o Splatterhouse 2, que foi um divisor de águas na minha vida. Que até hoje ele funciona, cara. A trilha sonora daquele jogo é foda. E ele tem uns monstros. Ele tem um chefe que é um bebê enforcado e você mata ele com uma serra elétrica. Porra, isso é no Mega Drive, cara. Se ninguém tivesse visto isso, entendeu? E passou despercebido por todos. A Namco resolveu lançar. Então Splatterhouse 2 certamente eu colocaria na lista dos meus favoritos de terror. O remake do Resident Evil... Assim, seria muito confortável pra mim escolher o primeiro Resident Evil. Uhum. Por conta também do simbolismo da minha história na locadora. Uhum. E fazendo cagar pra Mario, assim, por um minuto da minha vida. Uhum. Mas o remake, cara, pra mim é a obra absoluta de um cara que eu admiro muito e acompanho a história dele. É a obra absoluta, né? É tipo, se você quer jogar o primeiro Resident Evil, jogue este último. Se você quer a experiência definitiva não só da série, mas do Shinji Mikami, pra mim é isso, cara. É isso, né? Então, assim, é que eu sou completamente maluco. Eu consigo associar Aladdin e Goof Troop com Resident Evil, pelo fato de ser Shinji Mikami. Então, é uma admiração muito grande por ele e pelo Resident Evil e pelo que ele fez com esse remake. E é muito engraçado, porque eu sempre penso que o fato desse remake ter sido um fracasso gerou Resident Evil 4. E se não fosse Resident Evil 4, provavelmente a gente não veria Gears of War. E se não fosse Gears of War, a gente não veria... Bom, bizarro fazer esses é foda, isso na minha... Mas foi a pior parceria da história da Capcom, foi ter feito esses jogos exclusivos pro GameCube de Resident Evil. Mas, que decisão cretina. Eu lembro disso aí. Tudo bem. E aí eu colocaria o primeiro Clock Tower também. Esses três os meus jogos favoritos de terror. O remake do Resident Evil, o Splatterhouse 2 e o primeiro Clock Tower, que é a história na mansão. Sim. Tudo tem a mansão. Cara. Eu tenho o espaço. Eu entendo, sabe o que é? Eu tenho, eu e a Sarah também, minha namorada também, isso. Que é uma coisa do você estar em um espaço grande. sabe, esse medo, é um medo meio peculiar, assim, não sei do, se outras do pessoas... Do ruído lá longe, né? É uma coisa meio estranha que você se sente pequeno se você tá num lugar grande. Sabe quando você... Aquela sensação quando você entra num puta galpão gigante. Ou você entra numa igreja que te engole. É, isso. A nave da igreja... Exato. Só que a igreja é um pouco mais do mal. É feito pra você sentir assim. É, pra você se sentir assim. É proposital, né? Significante, né? Exato. É tipo... E eu lembro disso de quando eu tinha... Sei lá, quando eu era moleque, que às vezes eu acordava no meio da noite e eu não conseguia me mexer na cama por alguma razão. E eu olhava pro meu quarto e parecia que eu tava muito menor que o meu quarto, sabe? Na minha cama, assim. Provavelmente você tá fazendo uma viagem astral, alguma coisa. Devia ser alguma coisa assim. É. E eu acho que tem a ver com isso, sabe? Com mansões é isso. São lugares grandes, cheios de quartos que você não sabe quais são, abandonados atrás de uma porta. Pode ter uma coisa, ativa todos os instintos, assim, todos os sentidos. Eu acho que é isso. Eu tô me sentindo muito mal por não ter colocado um Silent Hill nesse top 3, por não ter colocado Siren nesse top 3, por ter falado mais de Slender. Eu vou pra casa. Pode ser top 10, não tem problema. A gente top tem que fazer. Top vida. Não, é foda que hoje o Daniel não pôde participar do Navio Pirata, mas ele é um puta fã também de jogo de terror. Assim. Pô, que pena. E eu acho que a gente tem que fazer um extra algum dia só pra falar. E tem que começar 3:30 da manhã ser gravado, faria sentido. Boa. Exato. É isso que tem que ser. Muito bem. Então, terminamos este bloco de terror assustador. Não é verdade, Rony? Eu tô assustado. Você tá assustado? Por isso que eu falei pouco. Enquanto a gente não tá... é porque eu não entendo nada desse assunto. Enquanto a gente tava falando sobre o jogo de iOS lá, eu vi que você tava então, baixando. Então, eu procurei. O negócio chama Earwalk, de tipo, caminhada do ano, assim. e daí tem, tá ligado? Tipo, só porque, tipo, o negócio é em áudio e as pessoas não estão lendo o que a gente tá falando. Então, se você for procurar, ele tá lá, tipo, ele custa $4 e de graça você baixa o Earwalk Companion, que é, tipo, ele tem todas as coisas com falando quais são as visões, o que elas significam e tal, e, tipo, as ilustrações são sinistras. Sério. É engraçado porque, como seu olho não tá preparado, você não consegue ver como resolver o código final do jogo nesse quebra-cabeça aí, dessa enciclopédia. Nossa, eu tô maluco pra jogar. Não, o negócio, muito legal. Tipo, e eu muito imaginei a cabana onde a pessoa fica, é a cabana dos avós do Gal, tá ligado? Lá na montanha, na Noruega, longe de tudo. Tipo, meu Deus, a melhor coisa do Pergunta mundo. Se ele manja de rock, se algum parente dele já realizou um rock. Então, vai saber isso aí. Certeza, porque ele mora naquela cidade que hoje, tipo, ele estudava na escola que tinha ele e uma outra criança, o Gal. Quem que é o Gal? Ele foi um vocalista do Gorgoroth. Ah, sim. Foi preso por matar um cara. Verdade. Torturar ele e do mal, velho. E daí o Gal, ele tem, tipo, a avó dele construiu uma cabana muito longe da montanha, assim. Tipo, tem só comum, a cabana cara. E nada. Eles gostam. E ele foi levar os caras que foram gravar. Ele levou os caras lá e os caras quase morreram no caminho. Um cara ficou completamente revoltado porque ele não aguentava mais subir a montanha no frio. Imagina o frio na névoa. Então, mano, eu muito imaginei os caras fazendo isso naquele lugar, assim. Essa Silent Hill poderia muito bem ser Stroudens Father e ser na Suécia, assim. Isso. Nossa, verdade. Muito bem, então ficamos por aqui com o bloco de terror. E voltamos com as imensidões de mar de perguntas que vocês mandaram. Mar de perguntas. Já voltamos. Voltamos com o Navio Pirata, especial do terror. E nós mandei aí pra vocês a lista de perguntas nos e-mails de vocês, se vocês querem dar uma olhada. Mas, Raonix, você gostaria de ler essas... Eu adoraria, a gente tá fazendo essas belíssimas perguntas. Um último podcast revisited, que você apresenta e eu leio as perguntas. É verdade. É porque eu só separei também as perguntas mais realmente voltadas pra terror. Eu sei que tiveram várias, assim. Se a sua pergunta não foi ouvida hoje, mande de novo. Quem sabe no próximo a gente escute sobre isso. Então, vamos lá. Senhor Maxson, você está pronto? Estou pronto. Para as perguntas? Então, vamos lá. Raonix. Então, vamos nessa. Começando a nosso compêndio de perguntas só de terror, Lucas Sá pergunta, bucaneiros, vocês sabem cozinhar? Isso sim é a pergunta de terror, cara. Cara, eu acho que uma coisa de... Sério, assim, se você mora sozinho e você, tipo... não tem outras pessoas fazendo comida pra você, você tem que aprender a cozinhar. É. Não tem, você não tem uma opção. Ou então você tá fazendo errado. Se você tá saindo pra comer todos os dias, pares. É, esse é o momento de se olhar no espelho. De conseguir esse skill. Sabe? Então acho que essa é a hora de eu parar, então. Aí, ó. Mano, sério? Não, eu tô brincando. Meu macarrão com queijo até que passa. Não, mas tem umas coisas chave, assim, que você, se você aprender, você, tipo, consegue, você acha que você fazer consegue qualquer fazer qualquer coisa. É, exatamente. Eu preciso desse tutorial, assim, meio urgente na minha vida. Contanto que tenha cebola, manteiga e alho nas coisas, pode fazer qualquer coisa. É, cara. Eu sou do pensamento que você tá meio ruim, taca shoyu, e aí fica bom. Esse é bom. Assim. E ele mandou também pergunta, né? Vocês são do tipo... pró mandar link de site de susto pros amigos ou anti mandar link de site de susto pros amigos? Só se for bom. Se for, tipo, estúpido, tipo, ah, você está olhando pra isso agora, não! Tipo, não vale a pena, tá ligado? Eu lembro que teve um genial, que era um quadrinho meio animado que teve, coreano, que você lia sobre, tipo, ah, era uma mulher que caiu do hospital, da janela, você tacou da janela do hospital, aí você olha e tal, e aí tem um momento no quadrinho que você... Ah, que você vai... Você vai baixando, aí de repente ela... Isso foi muito legal. Esse era uma experiência. Esse é uma experiência. Então, esse é legal de passar pros brother, tá ligado? Esse era demais. Esse era incrível. É, mas quando surgiram esses GIFs parados que... É. Eu lembro perfeitamente do meu computador que mal processava aquilo e da experiência de quase morte que eu tive nesse primeiro contato. Tipo, tá tudo bem, banalizou e hoje é uma... Mas eu nunca vou esquecer, cara, esse momento. E eu lembro perfeitamente uma coisa, que quando eu e meu irmão, a gente ganhou um computador, cara, eu devo ser uma criança muito problemática, devo ter sido, e sei lá se eu ainda sou, mas eu coloquei o papel de parede da Reagan, do rosto da menina do Exorcista, assim. E aí, cara, o meu irmão foi falar pra minha mãe tirar, e aí a minha mãe, muito sem graça, veio pedir pra eu tirar, eu tinha uns 10 anos. Foi uma situação muito constrangedora, porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa muito pesada. Sério? Mas simplesmente ele não conseguindo dormir à noite por causa disso. Eu me senti muito mal, cara. Foi assim tão natural ter colocado aquilo. Mas acontece, cara. Isso é legal se mandasse, tipo, é um joguinho de labirinto, tá ligado? É, o do labirinto. Você não pode encostar na parede. E daí aparece um documento dizendo que você foi adotado, tá ligado? É um terror muito específico, assim, pra você. Só manda se for bom. Esse, por exemplo, eu mandei com certeza. Yuri Ortin Elst Bileschi pergunta: gente morta, zumbificada, louca ou burra? 2 pontos. Do que vocês têm mais medo? Cara, zumbificada, louco, burra é quase a mesma coisa, né? E morta também, né? Se for pensado, tudo uma coisa só, né, cara? Ô, louco, lógico que não. Mais ou menos. Eu acho que gente burra é mais perigosa. É mais perigosa. Louca, em algum momento vão falar, nossa, pessoa louca, a gente precisa colocar ele na prisão de pessoas malucas. Sim, sim. Igual eles falam. Cara, eu tenho um certo... coisas com pessoas mortas, porque, tipo, você deveria estar enterrado no chão, não andando e falando comigo. Mas gente burra, ela pode ser burra num negócio só. É verdade. E smart ou ter cheats em outro rolê. Tipo, é verdade. Tipo a bancada evangélica, tá ligado? Que eles não conseguiram entender ainda que, tipo, não, de boa se os viados casarem, tá ligado? Tipo, essa é a brisa. É, mas eu acho que... Nada substitui uma visita ao Bezerra de Menezes, cara. Eu recomendo. Aí acho que tira todas as suas dúvidas sobre essa e todas as vidas passadas ou experiências de pós-morte, quase-morte que você venha a ter. É complicado. Tudo bem. Tiago de Oliveira. Qual a explicação histórica / científica para os japoneses serem tão filho da puta quando o assunto é assustar os outros, tanto em filmes quanto em games? Nossa, então, quase li Gremlins aqui. Gremlins. Eu também, mas Então, você falou brevemente, né, sobre isso agora há pouco. É, a relação deles com o outro mundo é muito diferente. Né? Eles dão nome às entidades e as respeitam. E tem já todo o lance de você respeitar os seus antepassados. Exatamente. E blá blá blá. E tipo, de fato, meio que... De assumir que eles ainda estão por ali. Assim, isso, digamos. É meio tipo de invocar, digamos, a presença deles como algo bom, né? É, o cara tem um altarzinho pra pessoa que morre. Você não lembra o nome do seu bisavô, cara. Você não sabe o nome do seu bisavô, bicho. Você não sabe até melhor dele quem foi, de quem exato, foi. Exato, mas todo dia você vai lá e bota um incensinho, abaixa a cabeça. É uma outra relação com a morte. No caso do japonês, ele sabe dessa história. Eu não sei se a modernidade sabe, mas é uma coisa de antes que sim, mas que a gente não tem. O ocidente tem bem menos, no nosso caso aqui, quase nada. Pergunta pra si mesmo qual o nome do seu bisavô e o que ele fez em vida. É vergonhoso, tipo, a gente não saber. É tipo isso. É que eu acho que a gente, principalmente no Ocidente, a gente teve o lance da peste negra, que foi muito tenso, sabe? É. De ter morrido, sei lá, 2/3 da humanidade. Quase dizimado, né? E no Japão os caras não tiveram isso. Eles estavam sus, sei lá, de boa e tal. Então... É, eles associam muito... A cultura japonesa faz muito, em todos os aspectos, de animes a filmes de terror, a pós-guerra, né? É. De água negra a... Cara, e eu sempre falo assim, se teve uma coisa que mudou a história do Japão foram 2 bombas atômicas, né? Exatamente. Foi tipo, isso mudou a mentalidade deles completamente. A gente não teria Kurosawa se não fosse por isso. A gente não teria um monte dessas coisas de terror. E tem poucos diretores japoneses que ousam lidar com esses tópicos. Tem um filme que chama Man Behind the Sun, que mostra o dia a dia daquele grupo militar que estava tentando desenvolver armas biológicas. Pode crer. Eles não conseguiram porque a guerra acabou antes. Mas os caras estavam fazendo aqueles testes de peste bubônica. Sim. A ideia deles era lançar aquelas bombas e as pulgas com a peste sobreviverem ao impacto. Pode crer. E eles faziam esses experimentos com os chineses e com os tailandeses. Então esse filme é extremamente pesado. E é um dos poucos que lida com essa cultura de pós-guerra de uma maneira que deprecia a imagem do japonês. É porque eles têm esse problema, né? Eles não podem lembrar dessa época imperialista maldosa que eles tiveram, né? Porque é, tipo, muito traumática mesmo, né? Mas é isso. Próxima pergunta. André de Araújo pergunta: qual é a lenda urbana nacional que daria o melhor jogo de terror? Tipo, mano, a loira do banheiro é muito legal. Maníaco do parque, vai, tá ligado? Cara. Loira do banheiro daria um ótimo jogo curto. Loira do banheiro curto. Daria totalmente um jogo pelo curto, menos um jogo no celular. Assim, demais. O Vampiro de Niterói, mas você sendo um vampiro. É que é muito do mal a história, né? Tipo, O Vampiro de Niterói. Mas esse lance folclórico, eu sou muito apaixonado por uma pinguaria. É uma história muito foda. Você que falou. Eu acho que exploraria, por exemplo, uma floresta do Brasil. Sim. E você poderia, sei lá, um cara que caiu de avião ali ou alguma coisa que se perdeu ali e se depara com essa situação. Cara, esse negócio de floresta, por mais que seja... É porque pra gente é muito óbvio, sabe? Pá, Brasil, floresta, ok, tá foda-se. Pois é. A gente não tem noção do impacto visual que é uma floresta densa como essa. Tipo, esse meu amigo norueguês que eu tava mencionando no outro bloco, quando ele veio pro Brasil, a gente levou ele pra praia. Tipo, Serra do Mar, assim, sabe? Todo mundo que mora em São Paulo já foi pra praia e ficou ali meio que pra Serra do Mar, sabe? Como é aquela meio mata, tipo, com uns galhões e tal. Você não tem aquela... Você tem que seguir realmente naquela trilha, porque é onde dá pra andar. Exatamente. Quando ele não conseguia sair do carro. Tipo, a gente chegou e falou, ajuda ele a abrir o portão. Ele, tipo... Que curioso. Tipo, ele não conseguia sair do carro, sabe? Ele, tipo... Meu, mas... Tipo, e aí ele saiu e ele ficava olhando pra cima, tá ligado? Ele, tipo, mano, alguma coisa vai acontecer, sabe? É. Ele, tipo, ele não conseguia. Tipo, era overwhelming, sabe? Mas é uma experiência esmagadora. Eu fui gravar um curta numa comunidade Hare Krishna. Pode crer. Muito isolada no interior. E à noite a gente saiu pra comer. E aí no meio a gente, tipo... parou o carro no meio do caminho e resolveu descer ali num breu absurdo. Você se vê cercado de mato num breu absurdo, no silêncio absoluto, é um negócio esmagador. Esmagador. É uma experiência fantástica, cara. A mente é tribulante. Total, total. Ives Aguiar, Bucas. Grande qual Ives. Obra, qualquer uma, realmente deixa vocês chocados? Seja por ser algo diferente, macabro, vale qualquer tipo de choque. Mano, cara, chocados... Eu lembro que eu tive medo uma vez com uma coisa que eu não deveria ter medo, que é um livro que se chama A Mina de Ouro, que fazia parte de uma série de livros infantis, assim, que eram umas crianças que se perdiam num buraco, tipo, numa mina, assim. E era, tipo, realmente, tipo, infanto juvenil, assim, sabe? Tipo série Vagalume, assim. É, isso, tipo série Vagalume. E eu lembro que tem um momento, quase no final... que eles estão, tipo, exaustos, e aí eles, tipo, eles finalmente conseguem dormir, e aí no meio da noite um vai acordando o outro, porque eles estão vendo no fundo da caverna 2 olhos, tá ligado? E eu, tipo, não vou dar spoiler se alguém quiser ir atrás descer da mina da caverna, que é muito louco. Ah, aliás, A Mina de Ouro. Eu esqueci o nome da autora, mas é muito bacana. E aí é assustador. E ele passa páginas, eles passam páginas falando: mas o que é aquilo? Nossa, mas eu vou chegar perto. Não, não vou, vai você, sabe? Tipo, essa tensão num porra de um livro infantil. São várias crianças tenso, que ficam presas, cara, lá pra sempre, assim. Não pra sempre, elas ficam, não, tipo, elas ficam uns dias, assim. Eu li. É muito foda. Nenhum, porque eu fui obrigado a ler na escola, daí eu odeio. Que problema. Esse livro daria um puta point and click, cara. Um adventure point and click foda, assim. Muito foda. Eu preciso falar. Você falou de point and click? Eu preciso falar disso, cara. Senão eu me senti meio mal. Tem um jogo espanhol de point and click de terror que saiu no começo do ano passado com essa temática de episódios, que chama The Last Door. Pode crer. Ele é todo pixel art, é, e ele é uma homenagem a Edgar Allan Poe e Lovecraft. Ele é muito bom. Ele é baratinho no Steam, vai sair agora a segunda temporada, mas a primeira é autossuficiente. Pode crer. Ele é altamente fudido, cara. Eu recomendo demais, assim. Ele é muito louco. Bom, legal. Louco. Assim, não tem nada a ver com... A pergunta, não, mas... Né? Mas, é, assim, respondendo a pergunta, eu... Às vezes eu acabo assistindo tantos filmes de terror, assim, na sequência, que eu me pego... perguntando por quê, assim, não faz muito, a coisa começa a diluir, mas eu percebo que os que surtem um efeito interessante, que eu acho que trazem algo pra mim, são aqueles que mostram uma realidade de um país completamente distinta. Uhum. Existe um chamado Taxidermia, que se passa, eu acho que é na Croácia, se eu não me engano, ou num país do leste europeu, uhum, que mostra o dia a dia de famílias e de situações e de coisas tão esquisitas, cara, que ele não necessariamente é um filme de terror, uhum, mas dá pra encaixar em categorias assim, porque são coisas muito diferentes. Eu tenho, assim, amigos que criticam atuações de outros países por conta de parecer artificial, mas eu acho que a gente nem tem ideia de como essas pessoas se portam na real. Assim. Sim, é aquela cara, coisa de total, viver, de total. Viver essa realidade, de ver que as pessoas podem ser muito diferentes do que a gente está acostumado. Total, e total. Esses filmes, eles fazem a ponte de quem não pode, por exemplo, ir para a República Tcheca no final de semana. Sim. Eu acho bem. Que as coisas que me deixam mais chocado são as que eles estão me contando uma coisa e daí depois ele fala, tipo, não, é outro pico. É. Tipo... Sem versão de expectativa, tipo, né? É, tipo Clube da Luta e, uh-huh, e os filmes bons do M. Night Shyamalan, sabe? Tipo, você um filme bom. Não, eu sou um grande defensor de Shyamalan, cara. Tem o Corpo Fechado. O Corpo Fechado é muito bom. É legal. É, então, eu gosto de O Corpo Fechado, também. Eu ia falar Unbreakable. O Corpo é o Unbreakable. A Vila o Corpo Fechado muito é muito louco. O grande problema do Shyamalan é que todos os filmes dele foram vendidos errado, cara. Todos. Porque, assim, ele só fez o seu sentido de filme de terror. Então você assistiu O Corpo Fechado, que é um filme, o melhor filme de super-herói. É? Esperando o filme novo do diretor no seu sentido. É. Mas caralho, é a mesma coisa que ver um filme de... Véio. Mas eu achei fudido quando assisti. É verdade. Porque eu era pequeno também. Eu tava tipo, eu só assisti e fiquei tipo... Uou! É meio Neil Gaiman, tá ligado? Tipo, você só descrever, tinha um cara e tinha esse outro cara. E daí, cada vez que ele descreve mais um pedaço desse cara, você vai entendendo que não, tipo, esse é o Beowulf ou qualquer coisa assim, tá é ligado? É muito tipo, legal. Saudade da época. É muito da hora de, tipo, por que você não me disse antes? E se ele dissesse antes, ia ser uma bosta. Ele Sim. não podia ter contado, tipo, o Beowulf e esse outro cara, eles agora, ele tava trabalhando numa festa e daí eles tretaram. Tipo, grande bosta. Mas quando ele fala, tipo, tinham dois caras e daí eles foram trabalhar numa festa e daí, tipo, esse cara era o Beowulf e o outro era o do Ouvidinho. E daí, tipo, uou! É muito foda, sabe? Não, é Eu muito pego foda. Muito bem quando, tipo, eles... Porque você assiste aquele negócio de um jeito da primeira vez... E quando ele te conta aquilo no final, você assiste de novo e é um outro, é tipo... É outro filme, né? É outro filme. É bem legal. Eu acho sensacional. Verdade. Eu acho sensacional. Michael Souza, vocês já tiveram alguma reação biológica involuntária diante do medo / susto? Sim, estou falando de mijar nas calças, desmaiar, etc. Cara, eu não tive de medo, mas pela primeira vez, logo antes de eu viajar agora para as Europa lá, eu vomitei de nervoso, cara. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei tão puto, porque a gente tava atrasado pra chegar no aeroporto. Uhum. E tava, tipo, a gente tava no carro, tava falando, e sabe, tipo, situação de estresse, assim. Uhum. Que eu fiquei tão puto, eu parei no meio da marginal, assim, ó. Parei, abri a porta e gorfei. Caralho. E isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca, assim. Tipo, mas foi bizarro, porque eu tava dirigindo, aí começou a vir, assim, tipo, nossa, mas. Onde que tá vindo isso? De repente, era, tipo, muito maior do que eu, assim, tipo, precisava abrir e gorfar. Puta que pariu. É bizarro essa situação, nunca tinha acontecido comigo, assim. E aí eu fiquei meio, nossa, cara, sabe? Isso pode acontecer, sabe? Igual no Metal Gear, quando você mata, tipo, 60 pessoas e daí você para pra vomitar, tá ligado? É mesmo? É, a primeira morte no Hotline Miami 1, ele, se eu não me engano, ele vomita. Eu acho que é o final da você termina a primeira fase e daí ele para pra vomitar. Isso tem um impacto grande quando pensa no jogo em Mas faz muito sentido, cara. Isso que você tá falando de banalizar você matar alguém num videogame é um problema, cara, que a gente existem chegou, dois jogos, o Hotline Miami é um deles que pergunta, faz questões sobre a banalização da morte. Uhum. O Drakengard 3, por mais bizarro que isso possa parecer, ele é um jogo que questiona o fato de banalizar a morte, transformando todos os personagens dele em completamente malucos, insanos, inconsequentes todos. Pode crer. Porque em poucos minutos você já matou tanta gente que como que esse personagem vai ser alguém que você tem que se relacionar? É? Muito pelo contrário, ele tem que agir de forma tão bizarra e e ser tão repulsivo, uhum, que não, cara. Você tá jogando com alguém que você não queria muito bem porque ele tá matando tanta gente. Pode crer. E o Hotline Miami faz outra crítica a isso. No final das contas, é que tem aquela coisa, né, do tipo... Spoiler do time. É, não sei. É, não, aquela, mas... que já ficou famosa do já, primeiro, né? A já, conversa com os desenvolvedores. É. Eles perguntam o que você tá fazendo, o que você acha que você tá fazendo. Meu, é, exatamente. É. Tipo, isso tá. Tô cansado, tá fazendo perder tempo. É. E, tipo, é um jogo, sabe? É, é fantástico. É, mas é real mesmo, cara. Se a gente, qualquer um de nós aqui matasse uma pessoa, cara, qual que ia ser a sua reação, tá ligado? Tipo, caralho, eu matei alguém, velho. É tipo o final do segundo Metal Gear. Que eles... O mindfuck total, é, né? Que o Campbell fala com você. É. E ele começa a falar, tipo, não, isso daqui é uma simulação pra ver se a gente mandasse você fazer coisas, você faria. É. Você fica, tipo, mas eu só fiz o que você mandou. É, uma coisa muito assustadora que aconteceu comigo também, tirando essa coisa física de você jogar um Outlast com headset à noite, assim, que quando o Psycho Mantis conversou comigo também, falando no Metal Gear. Quando ele falou que... Então quer dizer que você gosta de Symphony of the Night? Você gosta de Castlevania? Fudido. O quê? Oi? Eu era novo, eu era muito pequeno. E, tipo, eu acho que eu tinha uns 11, tipo, 10. E quando dava o pau de vídeo, tá ligado? Puta, tipo, que pariu, cara, meu. Que muito louco. O Michael também perguntou, vocês conhecem bons desenhos animados de terror? E ele falou que não vale o bicudo. Alguém sabe o que é o bicudo? Eu não sei o que é o bicudo. Não sabe o que é o bicudo. Eu não sei o que é bicudo, mas a gente tava... Você pode contar pra gente, por favor. É, não, a gente tava discutindo sobre essa pergunta aqui que o Michael mandou antes da gente começar a gravar, que de fato, né, não tem, cara. É fraco. Eu considero que Adventure Time tem coisas bem aterrorizantes. Claro. Como, por exemplo, a história do passado da Marceline com o Ice King. É, sim. Quando começa a contar as origens de U, assim, pra mim foi bastante macabro. Eu não esperava uma coisa daquela, foi uma surpresa. Um desenho de criança. É, mas existem animações mais, assim. Eu lembro que me assustava quando eu era criança um desenho chamado Animais do Bosque dos Vinténs, que era um grupo de animais que estavam atrás de um outro bosque, porque o bosque deles tinha sido destruído pra transformar em edificação. Eu acho que eu lembro dessa porra. Era uma raposa, um texugo, eles falavam. E tinha coisas tão difíceis de lidar com uma criança, cara, do tipo, eles iam atravessar a estrada e certamente alguém ia morrer. Isso pra mim era muito aterrorizante quando eu era criança. Cara, os ouriços não conseguiram atravessar, o carro tava vindo, eles viraram bolinha. Mano, isso aí foi foda. Nossa, pô, e tem esses desenhos. Tipo, tem um desenho que chama Watership Down, que é uma história famosa dos coelhos com raiva, uhum, que eles brigam entre si, uma quantidade de coelhos tentando sobreviver, que também é famosa. E tem, sei lá, não é necessariamente de terror, mas pra mim é a coisa mais horrorosa que eu já vi em forma de animação, que é o Túmulo dos Vagalumes. Dá pra considerar? Não conheço esse. O dos Estúdios Ghibli? Não. Já ouviram falar? Esse não. É sobre um irmão e uma irmã sobrevivendo à queda das bombas. É só isso. É o Ghibli mais vida real. Não existe nada de fantástico. Nossa, preciso ver isso. Cara, sério, então é um problema, porque você tem que ver isso num dia que você vai tirar o dia pra isso. Entendi. Porque vai ser completamente destruído. Entendi. Caralho, entendi. Não vai sobrar nada. Você vai, é complicado. Pesado. Pesado. Você leu alguém? Que também é tipo. Pés Descalços. Já leu? Tem a animação do game, só que ela não é tão impactante quanto. Tem. Porque o mangá não, é maravilhoso. Nossa, o mangá é maravilhoso, né? Maravilhoso. É nesse mesmo nível. Eu diria que o Túmulo dos Vagalumes é o mesmo nível do game, só que por ser Ghibli, cara, ele é mais. Ele tem uma sensibilidade. Exato, ele é mais poético, uh-huh, bonito. Uh-huh. Meu Deus, cara, é o cara com a irmãzinha. Sim. Ah, para, cara. E aí, não, tem que assistir. Louco. Mas então, louco. Esse rolê que você falou da Marceline, tipo, que tem a história do regelado e tal, você considera terror? Porque eu nunca parei pra pensar nisso. Porque me dá, é a mesma sensação que eu falei coisas, né? Que te... Eu não tava preparado pra aquilo ser o planeta Terra, sacou? Isso pra mim foi assustador. As pessoas seriam seres humanos, aqueles bichos deformados. É engraçado deles. Que quando ele perguntou de, tipo, obras que te chocaram, ele fala não necessariamente terror, me veio à cabeça justamente os do M. Night Shyamalan, que, tipo, no final ele te choca. Ele, tipo, tudo isso que você acreditava é outra coisa. É. E é exatamente o que acontece na Hora da Aventura, de, tipo... O que ele faz, na verdade, é só dar uma dimensão, mas ele dá uma dimensão de qual que é daqueles personagens, daquele lugar e tal, de um jeito que, primeiro, é muita bad, porque é, tipo, o cara contando que ele tá, tipo, perdendo o controle totalmente. Ele é Alzheimer total, cara. O jeito que ele ficou consumido pelo poder. Ele vai sendo consumido e ele sabe que ele tá perdendo a noção. E mas ele precisa, tipo, proteger a menininha. E ele... Para, sabe? Mano. É muito forte, sabe? Esse é muito foda, mano. E o terror dele, eu acho que é, tipo, você ter que... foi esse impacto Shyamalaniano aí, diria. Então, isso que eu acho, sabe? Tipo, o terror tá em você ligar uma coisa na outra, que é o que você sabe e o que você acabou de descobrir, sabe? É, porque ele te tira muito dessa realidade pra trazer de novo pra próxima. Porque agora aquilo é muito sério. Porque ele é meio que um idiota, ele é um vilão idiota. Ele é tipo um cara que muda o tom. Eu quero pegar essas minas e tal. E daí, tipo, eles vão lá e batem nele. Estrutura. Muda muito o tom. Você começa, a partir desse episódio, você começa a ter dó dele. É, cara, ele é uma vítima. Como e o final desse episódio é ele jogando basquete sozinho, assim. E errando todas as cestas, assim. Nossa, velho. Eu acho que escorre uma lágrima da Marcelina. E aí muda completamente, porque você vê que não são episódios separados, tudo faz parte de um grande... Isso eu acho legal. Foi o turning point mesmo pra mim do Adventure Time. Esse assim, que foi quando ele, tipo, agora a gente faz o que a gente quiser. Foi isso mesmo. E você fala de Shyamalan, cara, eu acho que o terror, principalmente o cinema moderno, ele sofre muito pelo posse esse sentido. Porque até grandes diretores como o John Carpenter, ele tentou fazer outro filme de terror faz uns anos, eles têm que ter essa reviravolta final, cara. Essa necessidade de ter. Do plot twist, né? Tem qual filme? No The Ward, é sobre várias meninas no manicômio. Não, nunca. Ele é até certo ponto interessante e começa com essa coisa de ter que ter o seu sentido. Por exemplo, tem um outro filme que é um uruguaio chamado A Casa Silenciosa, que ele é aquele filme que tem a pretensão de ser num take só. Ele é um filme muito eficaz, ele é super legal, mas aí tem que ter essa caceta desse turning plot point, twist, cara. É foda. Esse mal de sexto sentido. E os outros? Puta, os outros é um outro nível. Aquele... Qual é os outros? Os outros é aquele terror, do, mas... do Almenarba? Não. É do espanhol, aquele que tem as menininhas, os dois irmãos numa casa. E a Nicole Kidman, eles são no escuro. Da Nicole Kidman. Que eu acho muito foda que tipo, o negócio, ele funciona nessa vibe, porque o propósito do filme inteiro é, tipo... É o tema, ele não conta nenhuma outra história. A única história é eles tentando descobrir que tá acontecendo. E o que tá acontecendo é o final, tá ligado? Tipo, Mas esse é um exemplo de coisa absolutamente funcional. Mas esse é um que, esse eu acho que deu certo, que é a mesma vibe de sem tipo, dúvida, não, eu vou te contar uma história e agora, depois que eu te contar o final, você assiste de novo, que vai ser outro filme. Isso é muito foda, bom. Tudo bem. E é legal porque ele dá um susto sem... ele é muito essa coisa de, tipo, é um filme de terror sem... Eu não vou cortar ninguém... Não tem uma gota. Tipo, eu só vou mexer com você, tá ligado? E o filme começa com a Nicole Kidman, eu esqueci o nome da personagem, mas ela gritando na cama e a câmera de um jeito que parece que ela não tá deitada. Ela levanta de uma forma que mostra que ela tá deitada e ela grita. Pior que eu tava vendo esses dias, eu vou precisar assistir esse filme de novo. Nossa, eu quero assistir de novo. O filme é fantástico. E os menininhos são muito bons, cara. Muito bons. É bonito e macabro e todo no escuro, muito bom. Felipe Bragoni, e aí, desculpa, a gente levou 18 horas respondendo coisas que não foram perguntadas, na verdade. Felipe Bragoni pergunta, e aí, Belê, suave. Elaborando um pouco na pergunta do Marujo Ives, os Bucas já jogaram algo na plataforma videogame ou PC que deu tanto medo que vocês ficaram um tempo sem nem chegar perto do jogo? O PT foi isso. Porque quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, eu não vou conseguir jogar isso daqui. Aí eu fui, comprei o PlayStation 4, beleza. Aí eu consegui jogar de novo, tá ligado? Mas, tipo, toda vez que eu jogo, eu preciso de um tempo, assim. Tipo, nossa. É, o primeiro foda. Que eu me lembre que quebrou algumas barreiras em termos de me tornar muito próximo ao jogo foi o Siren, cara. Porque o Siren te coloca na pele de um menino... De um cara de 16 anos, numa situação excepcional, que você se relaciona com ele, por mais que o Siren ele tenha aquela dublagem em inglês britânico, bizarra, você acaba se acostumando a ela e você cria uma empatia muito japoneses grande. Japoneses entendendo ocidentais, exatamente. Né? É que no caso, ele é muito bizarro ser dublado porque eles são atores atuando mesmo. Ele tem aquele lance da foto digitalização dos rostos. Pode crer. E você cria essa empatia com muitos personagens diferentes numa situação totalmente excepcional e aí você vai descobrindo que eles estão todos definhando, cara. Pode crer. Todos eles, porque eles passam por uma experiência de passar pro outro lado. Um ritual que não foi realizado, e era um ritual para uma entidade que precisava ser feito. O mundo parou naquele ponto, e a sirene, que é uma coisa, de novo, remetendo ao terremoto, às bombas atômicas, que é aquele barulho de sirene que tocou muito, ela marca esse ponto de visão aí. Então não são mortos-vivos, mas são pessoas que, apesar de animadas, elas fazem o seu dia-a-dia, assim, moribundas, que são os famosos chibitos que fazem aqueles barulhos horrorosos. Sim, sim. Então o Siren é um dos meus preferidos. Vocês têm que estar aqui, né, qualquer dia da semana, logo antes do meio-dia, quando virar meio-dia, porque tem uma sirene aqui no cursinho, ali no, na Gazeta. Que toca todo, quando bate meio-dia, toca uma sirene que dá pra ouvir daqui. E, tipo, muito alto, tá ligado? Toda vez eu fico pensando, mano. Silent Hill, tá ligado? Já era, cara. Tipo, corre pra casa. É, já era. Tipo, fecha o olho e abre o olho. Exato, toda vez. Elton Pedroso Correia. Ei, pessoinhas. Ei, pessoinha, é olá, muito eu pessoinha. Pra todas as crianças. Olá, garotada. O cara dublado, né? Audiovisual é necessário para gerar terror ou um jogo baseado em texto conseguiria ser comparável ou superior a um Amnesia Alone in the Dark? Exemplos aleatórios da vida. E aí? Pô. Certamente. O Earwalk, apesar de ele ser um pouco mais elaborado, ele, ele é uma prova... essas play novels bizarras. Uhum. Uma série chamada Corpse Party... É muito interessante também. Bom nome. É interessante, cara. São várias, vários colegiais numa escola. Baseado no Weekend at Bernie's. Tá? Corpse Party. O nome é muito bom e eu fui atrás desse jogo por conta de gostar muito do nome. É óbvio. E ele é uma série muito vasta no Japão, só que muito recentemente ele foi trazido pra cá. O primeiro jogo de... Não o primeiro jogo da série, mas o primeiro jogo traduzido é de PSP. E tipo, a Exige é uma localizadora fantástica, ainda bem que ele existe. Nossa, ainda sim. Bem, cara. Nossa, a Exige é muito foda. E ela apesar trouxe de eles terem nome de produtora pornô. É, né? Exceed. Eles deviam ter a ramificação XXX. Cara. Exceed. XXX. É? Muito bom. E eles trouxeram um Corpse Party que... O primeiro, ele tem elementos de RPG 16-bits, mas ele é puramente texto. E se você jogar o primeiro, aquele jogo de Nintendinho, Switch Home, ele é muito texto também. Ele é a habilidade dos personagens, mas ele não tem tiro, não tem luta, não tem nada. É uma visão top-down que você tem que escolher caminhos... Especialmente o segundo Corpse Party, que é muito mais play novel. Ele é em primeira pessoa, você lê, toma uma decisão e mexe um pouquinho como se fosse um point and click. Então esses textos são basicamente imagens estáticas numa situação extremamente excepcional e histórias bizarras que funcionam muito bem, muito melhor que qualquer Silent Hill Homecoming, qualquer Resident Evil 6. Sem pode dúvida crer. Nenhuma. Pode crer. E eu ainda sou um defensor desses dois jogos que eu acabei de falar, mas... É muito foda porque é muito próximo de um livro e não dá pra você fazer num livro, tá ligado? Eu acho genial. É bem isso mesmo. É, tipo, é muito legal que o cara... Não, tipo, eu vou realmente fazer todas as coisas que eu posso fazer com isso, sabe? Pois é. E fazer no mínimo, tipo... Não esse tem... negócio do... pouco é muito no terror, é muito real. É, assim. Danilo Santos, Bucas, vocês já tiveram algum daqueles pesadelos que te faz acordar no meio da noite aterrorizado com falta de ar? Já. Nossa. E é sempre uma... Os meus são sempre uma coisa idiota, assim. Nunca é, tipo, alguém me matando. É sempre, sei lá, eu entrei na casa de alguém e eu acho que vão me descobrir e daí o dono aparece. Sério? E ele tem um olho esquisito. E daí eu tento falar, tipo, oh, desculpa, eu precisava... E daí o cara fala comigo, mas ele fala em outra língua. É um negócio que, tipo... É, e o que, que te faz acordar? Então, se eu conto o que aconteceu, não aconteceu nada. Mas eu sei que naquela situação, essa era a coisa mais aterrorizante que podia acontecer. É muito estranho. É tipo quando você fala num sonho, tipo, eu sonhei com a Sarah, mas a Sarah no sonho ela era um cachorro. Tá sim, sabe? Sim, sim. É a mesma coisa, tipo, eu sonhei que eu tava num lugar e um cara veio falar comigo, mas essa situação era um negócio aterrorizante, sabe? É difícil expor o terror mesmo, né? Colocar, esterilizar o seu terror e fazer passar para outras pessoas. É, tipo, Por isso que o Lovecraft é genial, né? É, né? Uhum. O meu que eu tenho é mais, como eu falo assim, às vezes eu acordo berrando, assim, e é por conta de espírito, fantasma, essas coisas. É de, mesmo? Tipo, sério? Eu vejo, aí ele olha, eu acordo e com o meu berro. E quando ele me percebe, que eu fico olhando ele, eu percebo a existência dele. E quando ele me percebe que eu existo, eu acordo. Cara, tem uns eu filmes... Acordo, tem uns... Isso acontece várias vezes. Tem uns mas você, tá tipo, tá tipo onde? Não, tipo, numa casa... Né? É, tipo, mas sabe, isso é totalmente terror japonês, porque o terror ele lida muito com close. Uhum. Às vezes a pessoa tá num cenário completamente aberto, a câmera tá tão próxima e você tá querendo ver o que tem ali e não vê nada. E de repente tá aquela mão no meio do cara isso, da cabeça. É meio que isso, é meio que isso. Não, tanto que teve uma situação muito engraçada. Tipo, há muito tempo atrás eu saí com uma menina... Na primeira noite, assim, que eu saí com ela, aí eu dormi na casa dela E eu acordei no meio da noite berrando e chutando ela. Nossa, cara. Na primeira noite. Aquilo devia ter sido um presságio, tá ligado? Mas eu, tipo, foi na primeira noite, cara. Foi horrível. É, eu tive uma coisa meio que inversa. Eu fui assistir um filme. Você ficou berrando e daí você dormiu. Não. Ah! É maravilhoso, cara. Não, mas eu descobri que eu tinha sonhado aquilo vendo aquilo meio que na real. Assim. Pode crer. Eu fui assistir um filme que pra mim tem ele tem um poder muito particular, que é o Contato de Terceiro Grau. Quem não assistiu, assista. Sim, eu tenho um fascínio muito grande pros seres extraterrestres, mas é um fascínio mais de coisa fantástica. Claro, é. Não é uma coisa até então tenebrosíssima. Sim, Esse filme me levou a outra instância. E aí tem uma cena ali que, cara, eu comecei a ter reações físicas daquela cena. E aí eu só posso concluir que eu sonhei aquela porra. Pode crer. Você lembra desse filme bem? Uh-huh. Então, tem uma cena que mostra o sonho dela meio que em primeira pessoa. Uh-huh. Ela, não sei se ela tá contando e tal, porque é um filme tão metalinguagem, assim, que tipo, mostra a psicóloga falando com o diretor do filme, e aí tem a atuação da Mila... Da Mila Jovovich. Exatamente. E aí ela... É o quarto, não é? Eu acho que é Contatos de Quarto... Quarto ou Quinto Grau. Não, o terceiro, não, o terceiro grau é o do Spielberg. Contatos Imediatos Terceiro Grau, esse é o Contatos de Quarto Grau. Esse é muito pior. É, o The Fourth Kind. O do Spielberg são os ETs do bem. Isso, é. Os ETs que sabem de matemática. Camarada. Não, então da hora, porque esse eu vi. Isso. Não, é Contatos de Quarto Grau. Gente, eu sei o que tá acontecendo agora. Eu até sentei, eu tava tipo esparramado no sofá, até sentei. Porque esse filme é muito foda. É, esse filme dá. A ideia do extraterrestre como um ser aniquilador do mal mesmo. E aí tem a cena que ela conta que eles, assim, é meio que banal perto de outras coisas do filme, mas ela tá na cama, uma coisa em primeira pessoa, é aquele ruído pra dentro, e aí mostra aquelas sombras embaixo da porta e ela começa a levitar e sai pela janela. Meu, isso é foda. Quando isso é tão bem feito no filme, especialmente por conta do som, que parece que você tá dentro da cabeça dela, que eu comecei a lacrimejar e não parava. Caralho. No cinema. E eu tava com um amigo meu que falou: o que tá pegando, bicho? Eu falei: sei lá, cara. Essas coisas não têm efeito sobre mim. Mas tipo, é físico, você tá vendo, cara. Ó, tá lacrimejando aqui, cara. Aí eu acho que, sei lá. Alguma coisa dessa. Eu cheguei a essa conclusão. Eu acho foda desse filme que, tipo, a conclusão do filme é que, tipo, os ETs são os primeiros nós. Que é o conceito do Prometheus. Sim. Do Alien? Que vem. Tipo, que eles vão atrás dos caras e os caras. Porque, tipo, tem um. Eu esqueço que isso não tem no filme. Mas depois que saiu Prometheus, apareceu um post na internet, um texto muito, muito, muito longo, contando sobre como, tipo, aquele cara que morre no começo, que ele toma uma gosma preta e daí ele desmancha. É. Ele tava tomando um negócio que é tipo um sacrifício, porque ele é um rolê ritualístico, ele tá se sacrificando pra criar uma nova vida. E é dali que a gente vem, ou qualquer coisa assim. E daí, esses caras, eles tinham toda essa concepção da vida e do sacrifício, de tipo, não, você tem que criar, você tem que se doar pra criar outros. Uma coisa tem que ter morte pra ter vida. E daí os caras foram atrás deles, e daí eles acordam um cara que tava guardado lá, porque tipo, não, eu vou morrer e eu não quero, e daí o cara fica puto, e ele fala um rolê, e esse rolê que ele fala é tipo, de umas, dá pra traduzir na primeira língua registrada da civilização. Sumérios, se não me engano. É, um rolê desse. E daí ele fala um rolê de verdade, que eu não lembro o que era agora. Sei lá, ele fala, vai tomar no cu, um negócio assim. E daí ele mata todo mundo, tá ligado? Entendi. Mas o rolê... No final ele desperta e puto, né? É, porque eles falam com ele e daí o cara começa a bater em todo mundo, tá ligado? E é muito foda, porque, tipo, eu fiquei... É o mesmo filme, só tipo, por que vocês... A gente vai fazer um... É meio que uma origem do Alien. Do Alien, ai, e nossa, daí, cara, a gente vai puxar o bagulho desse outro filme aqui. Eu achei muito foda quando assisti, porque eu assisti depois de ter assistido Prometheus. É, teve uma reação em massa da internet contra Prometheus, eu lembro, na época. É, muitos amigos meus, inclusive, saíram do cinema extasiados e aí foram ver essas porra desses vídeos que destroem os filmes. Sei, aí eles ficaram putos. Exatamente, tipo, você troca a sua experiência própria por opinião de outros. Nossa, e na era da internet é isso, né? É, exatamente. Mas você é pega foda, opiniões, tipo, emprestadas de uma forma assim ridícula. É gozar com o pau dos outros, né? É, exatamente. É o crítico de camarote. Esse eu acho que é foda, porque eu assisti Prometheus no IMAX e ele tem uns planos magníficos. É, tipo, lindo o filme. Uma navezinha assim. Cara, isso é muito real. E é muito foda. Então tem aqueles caras, tipo... Não, e a direção de arte. A direção de arte é fodida. E tem aquele cara que volta igual um zumbi. Tem aquela cobra bizarra. E tem a melhor atuação do Michael Fassbender. Assim, o David é o de outro ele planeta. É, cara, é verdade, hora, né? É muito da hora. É verdade. Ele é muito, muito bom. Mas tem, tipo, o foda desses rolês que, tipo, os caras pegam o filme e falam, tipo, isso aqui não faz o menor sentido. E você fala, tipo, é, realmente não. E é muito triste. Você vê que, tipo, aquele filme que você achou muito... É igual o terceiro Batman do Nolan, tá ligado? Que você assiste primeiro e fala, tipo, yes! E daí você assiste depois e fala, tipo, o que aconteceu nesse filme? Foi o mesmo cara que fez o do meio, tá ligado? Tipo, o do Coringa era tão da hora. Por que isso rolou, tá ligado? Uhum. Eu acho muito foda que, tipo, você assiste o filme a primeira vez e, tipo, yes! E daí você vai ver, tipo, não é nem que você ouviu alguém falando, tipo, se você assistir de novo, você fala, tipo, caralho, são poucos os filmes que você assiste duas, três, quatro vezes e vai ficando melhor. Normalmente eles vão ficando pior, hein? Isso é triste. Normalmente vai embora. Tudo bem. Hideki Yamamoto, qual a coisa mais improvável que vocês levariam para uma aventura ao desconhecido? Putz, a mais improvável... É foda que eu tenho que pensar primeiro em qual é a coisa que eu levaria para uma aventura ao desconhecido. A improvável seria justamente o rolê do Douglas Adams, e é por isso que é tão engraçado da toalha, cara. Levar uma toalha para um rolê é tipo... É a última coisa que você ia pegar na sua casa, sabe? Tipo, caso você ia numa viagem intergaláctica. Eu acho que, porra, em homenagem, eu acho que eu pegaria minha toalha verde musgo. É, então. Eu acho que seria pelo menos um bom presságio. E é por isso assim. Que é tão engraçado. Assim. É. André dos Santos, por que vários jogos de survival horror ficaram muito fáceis? Será que algum dia vai rolar um survival difícil igual Souls? E aí? Cara, você já jogou, eu imagino que ele já tenha experimentado jogar o Outlast na dificuldade máxima. Máxima, você morre e volta pro começo. Meu, ou Alien, como a gente tava falando, cara, é tipo insano. Tipo, inclusive eles lançaram um modo insano mesmo, que é o mais escroto fudido de todos, assim. Tudo aquilo que a gente conversou sobre a morte em jogos de terror, né? É. Tipo, tá, ele pode ser super difícil, mas você quer mesmo ficar repetindo aquela cena um milhão de vezes? É aquele conceito videogame místico da coisa, de você superar o obstáculo imposto, quando na verdade às vezes você joga um jogo de terror que você nem sequer morre, e pode ser muito mais assustador que qualquer um desses que você quer a dificuldade extrema e blá blá blá. Total. Mas experimenta jogar Dead Space no Hard ou Survival, sempre tem esses modos infinitos de difícil. Foda. Rômulo Paixão, Bucas, o que é preciso, na opinião dos senhores, para um jogo de terror se destacar como uma novidade? Parece que P.T. trouxe um pouco desse terror e mal começou o mandato, hein? Ele não deu certo porque eu falei P.T. para evitar justamente esse tipo de coisa. Podia ter falado Silent Hills, ficaria melhor. É realmente necessário o uso de gore para chocar de modo instantâneo? Pô, não. Não. Esse até eu sei responder. Não, não. E eu sobre essa coisa de ser... O que pode trazer de novidade é isso do P.T. mesmo, de tipo, mano, experimenta, faz o que os outros não fazem, né? Tipo, vamos experimentar essa outra sensação aqui, sabe? Tipo, cara, o Raoni é uma pessoa que me fala bastante disso quando a gente fica falando sobre criar história, que uma força motriz de você criar uma história é você botar limitações nela. Se você começa a botar limitações e paredes, quanto, sabe, você tira opções, é sabe? É a tecnologia que instiga a criatividade. É. Toda a criatividade é utilizada pra gente... Desculpa, é a falta de tecnologia que a gente usa pra estimular a criatividade. Hoje em dia a gente tem essa tecnologia usada pra simular a falta de criatividade de antes. É meio isso. Então eu acho que é isso, cara. Limitações, botar limitações e experimentar coisas, que é o segredo da coisa. Né? O Silent Hills aí, no caso, ele foi especialmente... pontual, porque ele fez a gente rever a nossa forma de jogar videogame mesmo. Muitas pessoas chegaram em mim pra conversar sobre esse jogo dizendo que era frustrante, que no meio a coisa se perdia, ficava lá repetindo a mesma coisa um milhão de vezes, que nunca queria entender que tinha que falar com o jogo, nunca queria entender que tinha que esperar tocar as badaladas. Mas então, aí tenta ver um pouquinho além. Ah, porque é um absurdo que o código esteja na tela de pré-start. É um experimento, cara. É diferente, assim ninguém funciona. E fora essas coisas que intercalam mídias, o fato de você jogar com o seu celular enquanto você está jogando no computador. Exato. E romper paredes e conversar com você, jogador. Total. É muito foda. Próxima de quem? Marcoto! Marcotinho. Primeiramente, Marcotinho. Um grande olá e abraços a todos os hosts e ao querido Max. Abraço, Marcoto. Abraço, Marcoto. A pergunta é meio simples, dois pontos. Tem como curtir um jogo de terror mesmo tendo cagaço? Nunca fui grande fã do gênero por isso. Além disso, depois... Tem como curtir um jogo de terror mesmo tendo cagaço? Assim, eu sei difícil, que ele... Difícil, cara. Que ele é, ele faz umas safadezas, o Makoto aí. Esse negócio de ficar assistindo vídeo no YouTube, de youtubiano o jogo aí, é... a gente já conversou sobre isso, essa é sacanagem. Aí, ó, mas Makoto, eu sugeriria que você experimentasse o Corpse Party, porque ele é bem diferente do que talvez você esteja acostumado com, sim, terror. Sim. E como eu sei que você gosta bastante de anime e coisas japonesas, talvez te interesse pela parte mais artística, mas ele certamente vai ter uma história que vai te deixar meio... É, assim, eu só recentemente comecei, consegui assistir de novo esses filmes de espírito, por exemplo, de, uhum, japonês e tudo mais, por insistência da Sara. Uhum. Ela falou, não, a gente vai assistir, então tem que assistir. Então, muito bom, é isso aí mesmo. É, não, e é tipo, e aí, é, mas aí, eu de fato agora consigo apreciar, e eu, tipo, agora em vez de eu só, tipo, ah, meu Deus, eu vou dormir, eu só, tipo, sabe? Tipo, ah, que só horrível, dá um nervoso. Né? Dá uma gastura. Dá uma gastura. Mas eu te falo, tipo, você quando você assiste ou joga esses jogos, você sente medo ou é só foda-se? É só tipo, que muito legal? Cara, é complicado essa resposta. Eu tento ao máximo intensificar a experiência, otimizar a experiência ao extremo, assim. E quando eu sinto alguma coisa, tem sido mais uma coisa física mesmo. E como, por exemplo, no caso do Outlast, que me deu dor de pescoço. Mas é uma coisa que me faz pensar, por exemplo, com relação às realidades virtuais, às realidades aumentadas, os Oculus Rifts, uhum, da vida, que realmente vão ser capazes de tornar, sei lá, vai causar impactos de verdade, assim, sequelas reais em pessoas que experimentarem esses jogos de terror nesse nível. Então, eu fico... Sei lá, cara, eu vou atrás... Isso foi um longulão, né? Não, tipo, eu não sinto medo, não, mas... Não, é isso que eu quero dizer, cara. Eu gosto muito de depois de eu ter experimentado, jogar com alguém pra tentar entender o que faz aquela pessoa sentir aquilo, sabendo que tudo aquilo é só aquilo. Uhum, uhum. Isso é uma coisa que é um estudo, talvez, que eu faça, assim. Então, pra mim, virou mais uma tentativa de até onde pode ir, que eu tento fazer isso com todas as mídias, e o cinema é... Felizmente é a que vai mais longe em alguns aspectos. Uhum. E eu espero que o videogame um dia chegue nesse nível de liberdade. Mas é mais um estudo pra mim, assim. Não é questão de eu passo mal, eu sinto medo, porque isso acontece, assim, cara. Uhum. As coisas às vezes conciliam isso. Tipo, é aquela hora, naquele lugar, acontece algum barulho que remete àquele jogo e você tá jogando aquilo naquela hora e você nunca esquece mais. Ou alguma coisa totalmente imprevisível, como, por exemplo, foi a experiência pra mim de ver aquele filme e ter uma reação a alguma cena. Uhum. Então eu tô disposto a experimentar as coisas pra ver o que acontece. Assim, e entendi. Acontece. Saquei. Muito bem. Panda Valdemorte. E aí, Panda Valdemorte? Agora a pergunta pros Lords do Mar é, 2 pontos. Se tivessem de ficar presos em um jogo de terror, qual game seria? Que horrível, né? Putz, é foda a pergunta que nenhuma resposta é boa, né? Eu sempre pensei que quando, tipo, sempre perguntaram, o que você faria? Eu tinha um primo que eu jogava Resident Evil com ele e falava, o que você ia fazer? Aí a resposta era muito categórica. Eu ia me enfiar dentro desse baú aí e é isso aí. E é isso, você tá louco, bicho. É isso. Né? Primeiro baú e... Não tem, é isso mesmo, cara. Acho que não tem uma boa resposta pra essa pergunta. É ridículo a resposta. Não tem nada a ver com a pergunta, mas é uma coisa que me veio à cabeça. Elze Perazini Neto. Qual é? Belê? Saudades. Belê, meu. Saudades você também. Terror ocidental ou oriental? Cara... É uma pergunta de sim ou não, assim. Se você levar em consideração, por exemplo, a França como terror ocidental, a França é uma das melhores em cinema extremo dos anos 00, tem filmes fantásticos, mas, assim, dos anos 2000 pra frente, o cinema japonês ele tem se repetido muito, mas ainda tem gente como o Takashi Miike, que é o maior crítico da sociedade própria e do mundo que existe dentro de terror e dentro de tudo que ele resolver fazer. Ele pode fazer filme de Zebra Man, que é fantástico. E também tem no meio disso aí o Sean Park, que eu não considero ele necessariamente um diretor de terror, mas ele já fez coisas de terror extremamente tenebrosas. Se você nunca assistiu Três Extremos, assista, cara. É do mal. E ele fez um média lá no meio. Então, eu por considerar o Sean Park e o Takashi Miike os dois maiores diretores da atualidade, eu vou ficar com o oriental em qualquer época da minha vida. Eu acho que por jogar um monte de Silent Hill e Resident Evil, não tem como. É difícil, assim. Ficar no oriental é foda, mano. Os caras são foda. Os caras sabem. Ele também perguntou se é só ele que trava no Five Nights at Freddy. Peraí, mas esse travar tem muito significado. O que trava em você? Se você trava em jogar, trava alguma tipo, uma parte da fisionomia? Ou... Não, é bem difícil mesmo. É difícil entender. Você acaba... Eu recomendo muito não ir pra tutoriais, cara. Eu vejo muita gente que vai jogar e não entende nada e já vai ler guias. Isso é totalmente frustrante. O jogo, você tem que prestar atenção em detalhes porque ele é um jogo de poucas coisas. Tem lá a mensagem do cara que na secretária eletrônica, aquele que meio que te dá o pano de fundo do lugar. Você percebe que você gasta energia quando você faz determinadas coisas e que todo mundo ali quer te matar. Uhum. E que você vai aprendendo de acordo com essa morte. Uhum. Então a morte está a favor nesse caso, na minha opinião. Não é aquela coisa que vai se tornando frustrante e repetitiva a experiência, mas você vai aprendendo, mais do que ganhar pontos de experiência ou desenvolver o seu personagem, você como jogador aprende a situação. Então você estuda aquele barulho que está se passando à direita, então quer dizer que é a hora de fechar a porta. Uhum. E aí você vê que gastou alguma porcentagem de energia, abre a porta de novo. Vê a câmera de segurança, o urso está chegando. Olha o Ted, o Fred. O Fred, ele trava quando você olha ele na câmera. Aí você vai aprendendo dessa forma. E de repente, a Tika ou a Fox pula e te mata de susto e aí você tenta de novo. Entendi. Então é uma outra forma de aprendizado. Não, então não trave, Fred, não leia guias, cara. Preciso ler isso aí. Preciso ler, não, preciso jogar isso aí. É só porque eu falo. É. Rogério Silva Oliveira pergunta: já aconteceu com vocês de ouvir a voz ou mesmo ler textos de alguém e imaginar uma pessoa totalmente diferente do que ela é? Já. Já. Porque já. O Rogério disse que ele não imaginava mesmo que você fosse você, assim. A sua voz é muito diferente pra ele, por alguma razão. É? Por quê? Quando ele me viu na Comic Con? Não sei. Porque exatamente. teve um booker que foi lá e eu tava naquela vibe ao vivo que eu tô, tipo, com sintomas de morte. Principalmente porque eu tava. No último dia. Nossa, de Comic Con. A Comic Con era, tipo, era muito quente ou era muito frio. E, meu, você tá lá sentado por 12 horas de verdade, tá ligado? Esperando vender coisas e tal. E não é, aqui a gente, tipo. A gente se prepara pra falar por 2 horas e lá a gente se prepara pra aguentar 12, tá ligado? Então ele ficou muito frustrado porque foi tipo conhecer o Tom Hanks e ele não falava igual o Forrest Gump, tá ligado? Pô, eu tive uma experiência tipo essa, cara. Eu vi lá na Campus Party o stand-up do Bickman. Pode crer. Que, cara, o Bickman tem que ser dublado, cara. Não tem a menor graça, né, que eu tava vendo. Não, tipo, não era a pessoa. É outra pessoa, né? Ele zoando todo mundo lá, fazendo as piadinhas, eu fui embora. Assim. Mas desculpa, foi só a vibe que era outra. É diferente da que você tá ouvindo agora. Anderson Daniel, Bucas, joguei o remake de Gabriel's Knight e curti muito o clima de terror / misticismo do game. Vocês lembram de algum jogo que trata dos mesmos temas loucos que nem o DK? No caso, Voodoo Hondurenho. Voodoo Hondurenho é tipo a melhor classificação de coisa de todas. É, o Alone in the Dark, a trilogia inicial, ela lida com temas de voodoo. É, tem o Shadow Man. Que você fala, tipo, eu ia primeiro, falar do Shadow Man. É do primeiro que é o terceiro, que é tipo um meio no Velho Oeste, não é? É. E isso é bom? Não necessariamente. Mas assim, o que veio depois, cara. Você jogou o Alone in the Dark 2008? Não. Eu fiz questão de terminar, assim, porque ele é tão ruim que precisa ser terminado. Porque eu pensei que talvez não tivesse fim, cara. Eu pensei que ia chegar tipo, uma hora que. Alguma coisa aqui, né? Tem que ter algum brilhantismo. Os devs vieram até aqui e pararam. É, tipo, é um kill screen do jogo de 2008, né? É. O Shadow Man, ele lida muito com isso, cara. É, eu gosto muito do Shadow Man. Muito. Eu acho bem legal. Ele tem versão de Dreamcast que eu até rodava melhor que o de 64. É. Ele é basicamente voodoo puro, cara. É. E é assustador. Eu tenho vários. Eu lembro de quando eu jogava no Nintendo 64. Não, Nintendo 64, hein? Que não era aquelas coisas. Tipo, eu ficava. É porque você é um cara que tá atrás dos serial killers, né, cara? Você mata tipo Charles Manson, Jack the Ripper. É bem interessante. No inferno, sabe? E assim, eu recentemente terminei o Dying Light e. É um jogo que tem seus porquês, ele merece uma certa atenção, mas ele tem uma side quest de uma bruxa voodoo que te pede alguns cogumelos pretos, você chegou a ver? Sim, o jogo eu terminei agora. É bizarro, não é? Tem umas pinturas bizarras na parede. É, não, é muito escroto, é muito escroto. É muito um detalhezinho, mas é uma coisa que lembrou. É. Sim. João Luiz, pergunta bizarra do dia, Bucas, 2 pontos. Tem algum jogo que não é de terror que vocês já droparam por ter um momento aterrorizante? Ou só eu que tomei trauma de Half-Life da fase do esgoto, de Star Wars Shadow of the Empire e dos bichos que te seguem em Resistance pra PSP? Cara, essa fase do esgoto do... Aliás, Shadow of the Empire é uma... São várias e várias lições de game design foda. De level design muito fodas, assim. Concordo. E essa do esgoto, até hoje, engraçado ele mencionar isso, porque eu até hoje eu lembro dessa e até hoje eu ficava meio assustado com aquele grande monstro que tinha no final. É uma quebra do que tá até ali. É, exato. Se fosse um jogo novo e é difícil fazer isso mesmo. É maravilhoso. E eles conseguem, parte. E tipo, você morre o tempo todo no começo, que tem umas armadilhas e tudo. É tipo, muito, muito aterrorizante aquele. É bem isso mesmo. Então, mas sim. Eu acho que, assim, algumas partes no Half-Life 2, especialmente aquelas... Eu acho que é no episódio 1 ou no episódio 2, que tem muitos daqueles inimigos com os headcrabs na cabeça. É. E eu já vi... Eu nunca vi isso no jogo, mas pessoas pegaram o áudio que eles fazem, colocaram em algum efeito. Ai. E percebe que eles falam coisas do tipo, pelo amor de Deus, me mata, me tira desse inferno. É, que eles falam isso. Eu falo, nossa, que cagaço que deu agora. Porque eu falei isso com o Danibas. Pode crer. Quando a gente foi almoçar na Liberdade. Uhum. E eu não lembrava de que jogo que era. É do Half-Life. Mas é só um barulho sinistro. E quando você toca ao contrário, são os caras falando: Help me! Isso faz sentido. E é uma quebra daquele, no ritmo de jogo, né? Antes era Help me or kill me agora. Eu acho que era que era tipo: Me mate, por favor, coisas assim. Cara, que escroto. Isso, porque eles tocaram no Indoor Kids, que é um outro podcast de videogames e essas coisas. E daí eles tocaram, era um episódio só sobre coisas bizarras e sinistras, assim. E daí eles tocaram isso, eu tipo, mano, é muito tenso. Tenso. Mauri Link, galeruda, já imaginaram como seria um Silent Hill online? Jogadores presos em diferentes partes da cidade, tendo que lidar com as coisas do capiroto enquanto se comunicam por walk-talk sem berrarem como criancinhas. Isso ia ser legal, sim. É uma boa ideia. Aliás, essas coisas... Eu adorei que a pergunta já vem com a solução, que é uma ótima solução. É, não, tipo, esse negócio de... É um negócio de experimentar, sabe? Se você... Isso já é um experimento, tipo, tem que fazer uma coisa diferente no... É, nessa fórmula do Silent Hill, né? O Silent Hill é um caso muito específico, cara, porque as pessoas que assumiram a série depois da debandada do Team Silent sofreram muito. É, porque né? Tem um produtor lá que assumiu a bronca, que ele já não tá mais associado à série, que eu acho que ele chama Tom Hurlett, se eu não me engano. Quando eles anunciaram aquele Silent Hill de Vita, o Book of Shadows, se eu não me engano, ou é Book of Memories. Não. Book of Memories. Of Memories, é, né? Book of Memories. Ele é da WayForge, eles terceirizaram totalmente, eles fizeram um isométrico hack and slash diabolão. Tentaram uma coisa diferente e aí foram desgraçados, criticados ao extremo. É. E aí ele fez um post no Facebook, no blog dele pessoal, que eu fiquei bem deprimido quando eu li, que era do tipo, fãs de Silent Hill, olhem ao seu redor. Tipo, Final Fantasy de Cydia. Até ele colocou lá, o jogo de corrida de kart do Sonic, Mario Party. Sim. Várias ramificações, expandindo o universo e fazendo coisas legais que um fã de Silent Hill, dito insuportavelmente hardcore que só quer aquilo e é isso mesmo, não vai suportar uma outra tentativa. É. Então eu acho que talvez essas pessoas que pedem essas coisas seriam as primeiras a descer o cacete, quando aparece isso uma tentativa nova, porque verdade, é isso que é. Tipo, eu tenho meus problemas com o jogo, mas eu fui até o final, me diverti jogando online por partes. Uhum. O meu maior crítica com relação a esse jogo em específico é que ele usou muito mal o rico ecossistema de Silent Hill, especialmente banalizando, especialmente a figura do Pyramid Head, que é uma que eu tenho muito especial. Nossa, e que eu acho que tá muito banalizado. É, então é. Eu entendo. Já aconteceu, né? Algo. Ricardo Filho pergunta: alô, Bucas, já que o tema do podcast é terror, qual foi o omelete mais aterrorizante que vocês tiveram que enfrentar? Não sei se você sabe, Max, mas aqui você tem uma tradição que vem desde o Amigos longa do Fórum, tradição, lá do Kotaku, sobre omeletes. Quantos ovos você daria? A galera curte muito esses negócios de omeletes. E, de fato, porque omeletes são uma comida maravilhosa. Fetos mortos. Fetos mortos, né, de galinhas. Vocês já tiveram que enfrentar algum omelete aterrorizante? Cara, não. Eu sempre falo daquele fatídico dia que eu decidi num brunch pegar um omelete de siri e foi tipo a pior ideia do mundo, porque tipo, assim? Siri é lindo, omelete é lindo, mas os dois juntos é horrível. Eu penso isso de sorvete de ovo frito, cara. Tipo, são as duas coisas que eu mais gosto. É que são duas coisas tão boas, é bom demais pra ser verdade, entendeu? Mas não pode existir. Sorvete de ovo frito. E qual seria o omelete mais terrível de todos? É um que nunca mais saiu gosto de ovo na sua boca. Um de ovo podre. Uma casca, mas... Ai, de quando cai casca. Um que tá com uma pedra. E você não sabe em qual pedaço vai ter a pedra. Ou que começa a piar assim no meio. Puta, é. Um que vem com uns pedaços de pássaro, de pintinho. Assim. Um que tem um feto no meio, assim, você não sabe em qual pedaço vai. Eu descobri que nos Estados Unidos. Sabe como antigamente a gente, tipo, cortava sapo, fazia. Pra abrir sapo? O galvinismo lá. Nossa, como sofreu. Não sei como não acabaram todos os sapos quando inventaram sapo. Pois é, cara. Nos Estados Unidos eles fazem com ovo também. E como eles fazem é, eles pegam um ovo que tá pra chocar, e um ovo, e aí eles falam, ah, esse daqui foi fecundado ou não foi fecundado? Aí eles quebram um ovo, ah, não foi fecundado. Aí o outro eles quebram, aí começa a sair sangue, tá ligado? Sangue. Caralho! E aí as crianças, uou, mó legal, eu ia ficar aterrorizado, tipo, ah, não, deixa aí, deixa o ovo em paz, ele vai nascer quando ele quiser, sabe? Mas aí é muito... eles vão e, tipo, fazem o parto do É muito bicho. Uma vibe de criança, né? É, que, tipo, então... é igual a viagem de Chihiro, quando os pais dela viram porcos, e é, tipo, aterrorizante, porque eles viram uns porcos gigantes. E eles, tipo, perdem a humanidade deles, tipo, pro lado, só pra continuar comendo, né? E daí, tipo, as crianças assistem isso, tipo, ah, que engraçado. É sinistro, tipo, o quê? Crianças psicopatas. E ao Maxon, ele pergunta, o que vai no seu omelete favorito? Eu falei do Três Extremos. O Três Extremos, a primeira história dele é... Cara, que coincidência. A primeira história do Três Extremos é sobre uma... Eu fico enrolando demais pra responder, né? Eu não consigo responder de forma direta. Eu não tenho nenhum poder de síntese, cara. Eu não tenho essa skill na minha ficha. E aí essa história de uma mulher muito rica que ela percebe que o marido tá traindo ela e ela quer meio que tentar rejuvenescer de alguma forma, ou tentar atrair o marido de alguma forma. Ela fica sabendo de... É um filme chinês. Uhum. Ela fica sabendo que existe uma mulher que faz um unguento muito mágico lá no subúrbio de alguma cidade muito pobre. E ela vai até lá e compra esse troço pra muito tempo depois descobrir que isso era feito de fetos, de aborto. E então, acho que pra completar esse programa tão do mal... Nossa, é isso aí, velho. Eu não vou dizer que isso que seria meu omelete, mas esse filme é muito bom. Eu recomendo aí, viu? É isso aí, é isso aí. Não aguento mais um filme. O Arthur Eloy pergunta... Perguntas do Twitter, né, que mandaram. Do Twitter. Pro senhor Maxon, 2 pontos. Como você consegue gostar da Moira em Resident Evil Revelations 2? Uma pergunta honesta, ele falou. E mandou beijo nos seus corações, Bucas. Valeu, beijos. Pra quem não sabe, a Moira é uma criancinha. Não, não é a criança. A Moira é a mina, né? A filha do Barry, é verdade. Qual que é o nome da criança do... Natália, é. A melhor personagem do jogo, diga-se. É assim. Mesmo? É, foi, eu considero. Interessante. Eu achei o jogo, tem uns pontos legais. Então, a Moira, eu faço uma associação com a Ashley, do Resident Evil 4, que também é uma que adoram execrar e desgraçar. Pode crer. É que eu acho que eles conseguem criar uma situação que... É difícil você simular o que aquela pessoa faria ali. Uhum. E eu acho que ela consegue se portar de forma... É consideravelmente tipo, honesta, incrível assim, isso. Assim, todo mundo reclama que a Ashley ela é um problema. Sei. Mas, por exemplo, eu fico pensando caso os caras que fazem Last of Us colocassem esse problema nos seus companions ali. Uhum, porque eles resolveram colocar o game design à frente da ambientação. Tá. Foi uma decisão de design que eu achei válida, mas eu preferiria ser extremamente frustrado e repassar pelos mesmos cenários ao ver o personagem passando em frente aos monstros e ser ignorado por eles por conta do monstro só ver o Joel. Uhum. Então é uma decisão clara de design. No caso de Resident Evil, pode ser que não seja assim um negócio tão elaborado, mas eu acho que ela se portaria daquela forma no caso da Ashley. E no caso da Moira também. Uhum. E eu acho que, pô, se você acabou o jogo, você, no começo, caso você tenha uma relação muito íntima com o Barry, não que eu tenha, mas eu gosto muito do personagem, uhum, você pensa, pô, por que o Barry virou esse velho chato que só fala palavrão e tal? Você passa a entender isso e passa a entender o porquê disso com relação a ela, a tragédia da família Burton que fala isso, e aí você faz sentido ela ser do jeito que ela é, ainda mais tendo na Claire, que é a personagem que fica próxima a ela, um mentor ou uma pessoa a se inspirar, ou um exemplo que ela que deixa bem claro no jogo. Uhum. E outra coisa, se você vê a Moira como a Claire de Resident Evil 2, faz muito sentido, porque quando elas encontram a Natália pela primeira vez, a Claire ela é meio inconsequente, enquanto a Moira vai falar com a menininha como se fosse uma irmã de braceletes que ela faz assim. Sim, sim. E é meio que a relação da Claire com a Cher no Resident 2. Sim. Então, porra, tenta criar essas coisas ao invés de falar que é muito insuportável, porque é sempre tão mais fácil achar que tudo é uma bosta. É. Simplesmente tentar ver, pô, por que será que o cara fez isso? Qual que foi a escolha, né? Entendeu? Cara. Eu acho que o Dai Sato, que é o roteirista, é um cara que tá tentando trazer alguma importância e significado pra Resident Evil de novo, que eu espero que ele esteja reescrevendo Resident Evil 7 também. Então, pô, é claro, é sempre mais fácil falar, ah, a Mora é muito chata, ela fica falando palavrão o tempo inteiro, mas, pô, mas por quê, né? Vamos tentar. Vamos conversar, Arthur. Você é um cara legal, eu gosto de você. Vamos conversar. E o Matheus Kies, eu não sei. sei. Pergunta pra você se você tá animado com o reboot barra remake ou o que quer que seja o que eles vão fazer com o Arquivo X no futuro. Nossa, muitíssimo, cara. Muitíssimo. Assim, depois que o Vince Gilligan, que foi, pra mim era o último pilar que precisava se pronunciar, falou que tá muito empolgado. Pô, imagine um roteiro do Vince Gilligan. Tipo, Vince Gilligan dirigindo um episódio de Arquivo X junto com o Chris Carter. Seria, tipo, orgásmico ao extremo, assim. Então, por exemplo, existem muitas saídas. Eles fizeram uma HQ que chama Décima Temporada, que continua os catastróficos eventos terríveis de ruins da nona temporada de Arquivo X, porque não é uma série que terminou, é uma série que foi cancelada e teve que acabar às pressas, infelizmente. Então é uma saída talvez pegar esses quadrinhos e adaptar, mas não seria uma surpresa, porque já está escrito. Outra seria contar antes. Imagina assim, o primeiro episódio de uma minissérie de 6, o Mulder contando com detalhes o dia que a Samantha foi abduzida e o Mulder criança, e aí a história conta a partir daí, o Mulder adolescente vivendo em função da irmã, o que, que fez ele querer estudar isso, mas assim, contando mesmo. É claro que a Scully ficaria um pouco mais de lado, então, mas esses meus episódios poderiam ser mais. Seria do meio Mulder. Gotham, né? É. A cidade do Batman, sem o Batman. É, qual o problema? Tipo, é o Mulder, cara. Eu gosto da Scully, mas um depende do outro, mas, porra, é o Mulder. Ou então pegar a história dos Pistoleiros Solitários, que é um trio que eu gosto muito, que a morte deles não ficou muito clara. Dizem que eles se. Puta merda, cara. Vai falando agora. Os spoilers agora. De Arquivo X aqui. O outro vai ser pior ainda. Cara. Não, tudo bem, não tem problema. Tudo bem? Desculpa, cara. Não, pode ser que ele não seja real, eles podem aparecer e dar um tom pra série, porque eles chegaram a fazer um piloto da série dos Lone Gunmen. Ou então eles podem fazer o filho da Scully, adolescente. A cara de spoiler dele é muito boa. Tipo, desculpa. Como se eu estivesse matando meu filho, assim. Tipo, eu não tenho culpa. Spoiler, pode ser isso também. Ou pode ser completamente uma história nova com o Skinner aí no meio, ou o Canceroso pode voltar. Exatamente como foi o último filme, que eu quero acreditar, que é um filme muito legal, totalmente. Eu gostei desse. Eu gostei desse. Então, se eles mantiverem isso, mas assim, não tentarem levar a sério ao extremo, porque os melhores episódios de Arquivo X são quando tem um quê de cômico, assim, especialmente o Mulder. O Mulder não pode perder essa veia cômica que ele tem, que é tão boa e tão contrastante com a Scully, e acaba sendo um pouco contagioso também. Então tem milhares de caminhos. Eu acho, assim, o que eu preferiria era uma revisitação ao Mulder criança vendo a irmã dele sendo abduzida e esse Mulder maluco atrás disso e se transformando num puta cara foda de Oxford e tal. É uma boa mesmo. É uma verdade. Boa. Em uma minissérie de 6 episódios, imagine que celebração fantástica. Sim, total. Muito bem. Terminamos. Tudo bem. Terminamos maravilhosas perguntas e voltamos para o último e derradeiro bloco. Voltamos com o Navio Pirata. O último episódio. Acabou, gente. Último bloco. E vamos dar dicas. Dicas. Truques. De detonados. Código de Game Shark. Nossa, lembra? Eu sempre falo isso, cara. Metade da revista era isso. Cara, você ia lá no Game Shark e botava todos os números, aí dava um erro. Aí você não sabia o que tinha acontecido. Você tinha que apagar, porque senão ia dar um bug tão escroto que ia, tipo, zoar tudo. Assim. Mas eu acho meio triste que sumiu, né? A cultura do Game Shark, cara. Porque era muito legal. Mas era, cara. Era um negócio que era muito fácil de você hackear o jogo, tá ligado? Tipo, como isso, sabe? Era muito doido. Mas muito bem. Dicas. Eu começo com a primeira dica. Foi uma coisa que eu postei, inclusive, no Convés, mas eu vou falar de novo, porque eu estou ouvindo isso o dia inteiro. Que é a playlist. Tem uma playlist no Spotify. Eu estava jogando Oli Oli 2, que está disponível para PlayStation 4 e Vita agora no PS Plus este mês. Gratuitamente. E a música do jogo é, tipo, muito foda. E assim como Hotline Miami 2, né, recentemente, que também é muito bom. E aí eu descobri que tem um maluco que pensou exatamente da mesma forma que eu. Ele foi lá e montou uma playlist no Spotify com as músicas do Oli Oli 2. E, tipo, vale muito a pena, porque tem uns artistas novos muito loucos. Eu vou publicar isso daí no post da Max Rebo, mas qualquer coisa você pode ir lá no post do podcast no maxrebo.com, mas vocês podem também ir no Convés da Max Rebo pra ver isso, que tem o post lá também. Tem o post lá também. Senhor Maxwell. É, você falou do Hotline Miami 2, eu poderia recomendá-lo aqui, mas como tá todo mundo jogando... é, tá todo mundo jogando. É, né? Então, né, e tipo, foi muito frustrante pra mim esperar 3 anos por um jogo e eu acabei em 2 dias. É foda tipo, essa sensação, um amigo meu falou que eu sou tipo, como se diz, ejaculação precoce nos videogames. E realmente, é um problema sério na minha vida isso. Então eu vou recomendar um quadrinho que antes de recomendá-lo, eu vou dizer que quem me recomendou foi um grande amigo, o Renato Almeida, o Hal. Oh, grande Hal. Que é de um cara chamado Daniel Close, que eu só tenho descoberto mais maravilhas desse cara aqui. Sim, pô, o Renato é roteirista de quadrinho, por isso que ele te recomendou isso. Exato, e eu cheguei a Like a Velvet Glove Cast in Iron, que é uma das coisas mais esquisitas e maravilhosas em consequência que eu já vi na minha vida. Assim. Muito louco. É impossível você ver 2 páginas e não ir até o final, por mais que não seja assim tão longo, mas é basicamente um cara que entra num cinema pornô e se depara com um filme de masoquismo, que ele fica fascinado por aquilo e por algum motivo bem específico que vai sendo desenvolvido durante a história. É como se aquele trechinho que nasce o filho do cara do Eraserhead fosse o filme inteiro, o quadrinho inteiro. É maravilhoso, eu recomendo. É difícil achar, cara. A Conrad trouxe pra cá há anos, eu acho que em 98, porque o quadrinho é de 93. Uhum. Mas na Amazon é por um preço bem baixinho e a Amazon, qualquer quadrinho e livros na Amazon não tem imposto, não tem nada, chega rápido. Então, mesmo com o dólar aí a 3, mil, vale a pena. É. Vale a pena. Velvet Glove, Cast in Iron, fantástico. Do Daniel Close, que também é o autor de Ghost World, que é um filme que virou um filme bacana, né? Bem, gosto muito. Com a Scarlett Johansson e a Tora Birch. Steve Buscemi. E o Steve Buscemi, tá? Muito legal, muito legal. Muito legal, muito legal. E o senhor Raonix, o que você tem, Raonix? Eu tô tentando engolir o disco novo do Kendrick Lamar. Tá ruim assim? Não, mas tá a mesma vibe do outro, que eu tô tipo, esse cara é tipo o Kubrick do rap agora, então ele cê deve estar na minha frente. Você tem que, você é obrigado. Então se eu não tô tipo completamente entregue nesse negócio, a culpa é minha. Então eu tô ouvindo ele, cara, tipo, isso eu não gosto, horas, sabia? Assim. Essa prepotência embutida é um negócio que me irrita, assim, isso que você falou de, ah, puta, eu tenho que gostar disso daqui, Não sabe? É que eu tenho que gostar, é que eu acho que eu não vi o que eu tenho que gostar ainda, entendeu? Achar a hora porque certa. Porque foi o que aconteceu com o último, tá ligado? O último eu demorei muito tempo, Hoje eu acho que é uma das melhores coisas do mundo, então eu tô nesse processo de tentar encontrar. E semana que vem vai sair o disco novo do Earl Sweatshirt, vai ser tipo, você tá curtindo dele pra caralho, também, né? Eu sou apaixonado por aquele disco. Pode crer. Eu tô maluco que vai sair agora, do nada, assim. Paraíso dos discos. Muito bem, animal. É isso. Loucura. Dicas muito loucas. E, Marcos, muito, muito, muito, muito, muito obrigado mesmo por ter comparecido. Foi um puta papo da hora. Nossa, curti muito falar dos jogos de terror. Fazia um tempo já que a gente tava planejando falar sobre isso. E foi bom que calhou nessa semana horrível. Tenebrosa. Desgraceira total. Faça o seu jabá. Onde, se as pessoas querem mais Maxon Lima na vida delas, como elas conseguem isso? Pô, é complicado. Eu tenho escrito umas coisas num Tumblr aí, mas é bobagem, é extremamente pessoal, não tenho nenhuma pretensão de absolutamente nada. Meu, se você botar todos esses estudos que você tava falando nesse Tumblr, cara, vai ser o melhor Tumblr do mundo. Não tem nada disso lá. É só eu frustrado com remakes e merdas que acontecem. Mas é maisquehorror.tumblr.com. Mas que horror, totalmente em homenagem à minha avó, porque ela vive falando isso. Mas que horror! Mas que horror, você que gosta dessas coisas! Ah, essa tatuagem, menina! Essa tatuagem. É totalmente em homenagem a ela, nunca vai saber, mas não tem problema. Outra coisa, eu tenho escrito análises no programa do Luciano Amaral, no MOC, faz já alguns meses. Ele me convidou para escrever as análises, fazer especiais, então se você gosta, passa na Play TV o programa. Vai ter um especial de Resident Evil em breve lá, bem legal, em homenagem ao Revelations 2. É verdade, eu fiquei sabendo. A gente fez também um em homenagem ao God of War, porque vai fazer o aniversário de 10 anos, logo mais. Nossa, então a gente tá fazendo umas coisinhas legais. Eu tenho produzido alguns vídeos com os camaradas que tem uma produtora. Então tem os canais no YouTube, por exemplo, o canal da Avel, que tem uns vídeos lá. Agora vai entrar um outro canal da NVIDIA com os vídeos legais. Eu eventualmente apareço lá no programa do Inside Xbox. O Nelson, o Bruno, que são amigos muito próximos, me convidam para participar. Inclusive eu participei lá de jogos de terror, então eu praticamente sou o açougueiro da coisa toda, sem problemas. Não, você virou um especialista nisso, cara, não tenho o que dizer. Eu gosto muito, cara. Então é sempre muito legal achar pessoas que geram um debate sobre isso. Conversar sobre isso, pra mim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz, porque sempre foi difícil pra mim encontrar pessoas que tivessem interesse por isso pra eu poder conversar. Então agora que uma explosão, assim, de uma vez. Então é meio que isso. Então essas são as coisas que eu tenho feito, basicamente. Isso aí, maravilha. E também você pode, as pessoas podem te seguir no Twitter, que é @MaxonLima. @MaxonLima. Então, por favor, caso queiram falar sobre qualquer ponto aqui, especialmente sobre algum dos jogos que eu falei, se querem conversar sobre, se já jogaram, acharam uma bosta ou acharam legais, venham falar comigo, porque uma das coisas que eu mais acho legal é essa troca de informações, especialmente quando é um jogo tão, tão pessoal, assim, que é, é uma obra tão particular. Eu acho que discutir sobre elas agrega muito, se traz muita coisa legal. Bacana, bacana. E eu quero agradecer muito o convite. Pô, imagina, né? Feliz de estar aqui. Nosso prazer, cara. E ficamos por aqui. Se você quer mais Max Rebo na sua vida, http://www.maxrebo.com. Se você quer participar aqui do seu podcast, mandando essas perguntas maravilhosas que as pessoas mandam, entre no Convés da Max Rebo, vire um bucaneiro. Vire um bucas. Lá no Convés da Max Rebo, procure no Facebook, que é muito fácil de achar. É o Convés mais da hora do Facebook. Não tem dois Convés da Max Rebo. Não tem dois Convés da Max Rebo. Se você quer acompanhar tudo que a gente fala, a gente faz, a gente solta aí na internet, acompanhe o nosso Twitter, @MaxRebo_, o underline é importante, porque senão você vai parar na página de um cara que não posta há muitos anos, e ele é um filho da puta porque ele roubou o nosso nome muito antes da gente inventá-lo. E também tem uma página no Facebook que você pode acompanhar, não se esqueça de autorizar lá para você ver todo o conteúdo, sempre receber todo o conteúdo. Sim. Na página, que é facebook.com/somosmaxrebo. Somos Max Rebo. E é isso, nós somos Max Rebo e ficamos por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Beijos.